Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Mr. Sandman, bring me a drink. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, quer dormir. Aqui é o Átila e hoje eu dormi no ponto. Quase que ele esquece. Aqui é o Thaí, eu sempre gosto de ver as pessoas dormindo. Nossa, que medo! Caralho. Aqui é o Zagal, não sei o que é isso. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de Ciência, dessa vez trazendo não só o Atch, mas como o Altaí, que é participante do podcast Naruhodô, nosso querido amigo Ken Fujioka também. Cara, eles dois sempre juntos, um espetacular podcast sobre sempre respondendo uma pergunta, né? Tem link aqui no post pra você assinar e começar a ouvir. Mas o Altaí, ele é especialista, psicólogo, exatamente, especialista em sono, é isso? Exato, em medicina do sono. Olha só. Na verdade, a área mais específica chama neurofisiologia do sono. Olha aí, então nós vamos falar sobre a importância do sono e tudo que acontece em volta deste um terço de vida que a gente perde, mas ganha. Exato. Você aproveita muito melhor seus dois terços se você usa esse um terço muito bem. É, muito bom. Vamos ver esse papo que tá muito bom. E meu? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, olha só, hoje é a primeira sexta-feira do mês e o que temos? Nerdtech na sua timeline! Oh. Sim, olha só! Hoje a gente conversou com a equipe da Alura, curso online de tecnologia, que você sabe, traz todo mês o Nerdtech pra cá. Sérgio Lopes e Maurício Linhares, olha só, sobre... Nós falamos sobre a empresa que gera tanto amor... Aham. O nosso amor, Azaghal, e de tantos ouvintes... Apple! Olha aí! Muita gente conhece a Apple de hoje em dia, com foco nos iPhones, nos iGadgets e tal, mas a Apple tem uma história mega longa, desde os anos 70 até hoje, que definiu o mercado, que faz parte da revolução digital que aconteceu no mundo, cara. É muito maneiro. Cada episódio conta desde como a Apple revolucionou o mercado de computadores pessoais até a indústria da música, passando pelo grande fracasso do Macintosh e tal, a saída do Steve Jobs, a volta do Steve Jobs, cara, o iPod, o iTunes, o iPhone. Cara, é uma história muito maneira, cheia de plot twist, investidor anjo, o terceiro fundador da Apple que vendeu a participação por $800... Cara, muita coisa maneira sobre a história da Apple a gente vai falar no Nerdtech, que já está na sua timeline agora. Você pode ouvir agora, se você quiser, certo? E vamos lembrar que a Alura Curso Online de Tecnologia tem cursos de programação para iOS, para você criar aplicativos para iPhone e iPad, cursos de software clássicos do mundo Apple, como edição de vídeos no Final Cut ou design gráfico com Sketch, cara. Além disso, tem mais de 500 cursos de programação e design organizados e com uma equipe para te acompanhar nessa caminhada de investir na sua carreira. Então o que você está esperando? Olha só, nerds que escutam o Nerdtech tem 10% de desconto nos planos de estudo. É só entrar em alura.com.br/promoção/nerd, cara. E lá em carreiras, no link carreiras, dá para ver diversos conjuntos de cursos disponíveis, todos organizados pelo que você quer fazer da sua vida. Muito bem, vai lá conhecer a Alura agora, clica link aí no post. E Azaghal, estamos viajando mais uma vez, tivemos do Rio de Janeiro. Muita coisa acontecendo pra lá e pra cá, a gente tá num pra lá e pra cá. E mais uma vez eu quero pedir ao nosso querido amigo Léo e ao Mal que se comportem e toquem a leitura de mês. Comporte-se, gente! Sim, senhor, seu jovem nerd, claro, claro que a gente ajuda. Mas que história era essa no último programa de acabou, chega, acabou a farra, hein, seu Mal? Eu não tô entendendo isso. Acabou e estamos aqui. Como é que acabou, então? A pessoa humilha, pisa, espizinha, aí na semana seguinte vem e fala assim, estamos viajando de novo, dá pra dar uma ajudinha, mas não abusem. Você sabe que isso tudo é lorota, eles não estão viajando coisa nenhuma, eles estão simplesmente atendendo os milhares incessantes pedidos que não param de chegar. Sim, e eu digo pra você uma coisa, a resistência vive. A resistência vive, e a gente não só está aqui mais uma semana pra fazer o ouvinte do Nerdcast feliz, porque é disso que o ouvinte do Nerdcast gosta, a gente está aqui também para fazer, como sempre, o quê? Exato, porque Mau e Léo é sinônimo do quê? É Nerd Store, exatamente. E olha só, no dia de lançamento desse programa, está começando o replay dos campeões, seu Malfácio. Exatamente, não é só um replay qualquer, é um replay das camisetas mais vendidas da história da Nerd Store. Exatamente, musiquinha do fundo está tocando, musiquinha de campeão, musiquinha de vitória, porque a gente tem agora os replays de camisetas que estão entre as mais pedidas e são, olha, reposições incríveis de explodir cabeça. Se você aí não teve chance de comprar das primeiras vezes, eu vou dizer pra você, agora é hora de você ter, por exemplo, no seu peito o poder da matemática. Exatamente, esse meme maravilhoso. Exato. Está de volta lá na Nerd Store, junto também com Stranger Lights. Olha aí, você que viu a primeira temporada dessa série fantástica, sabe das luzinhas. E essa camiseta é muito bacana porque ela tem o detalhe de que, uma vez apagada a luz, tem um easter egg ali das luzes que brilham no escuro. Exatamente, temos a camiseta também I Hurt Myself, uma das camisetas mais fantásticas dos últimos tempos, clássica já, esse amarelo totalmente fenomenal que você precisa ter. E também tem a Fury Road, esse é pros nerds de raiz mesmo, que gostam de estampar no peito as referências dos seus filmes favoritos, né, seu Mal? Exatamente, e lembrando, gente, são replays das camisetas mais pedidas, então é claro que vai acabar muito rápido. Então você que tá ouvindo agora, já corre lá pro site da Nerd Store e garante a sua, porque ó, vai muito rápido. Quem ouviu pelo aplicativo aí na madrugada, já correu, já comprou. Se você tá ouvindo pelo feed, você tá em algumas horinhas aí de desvantagem. Então corre lá, porque essas reposições, elas estão à venda enquanto durarem os estoques, tá certo? Enquanto durarem os estoques. Então acabou, acabou. E aí, como tudo, não se sabe quando voltará de novo. É como nós aqui nos e-mails, hein? Se você não, acabou aqui, não sabemos quando voltaremos de novo. Podemos estar aqui semana que vem, podemos não vir nunca mais. É, mas quando estamos, é sempre uma alegria, igual as camisetas campeões do replay Nerd Store. Exatamente, que você sabe, só encontra em nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast totalmente descontrolado dos nossos analistas de poeira nenhuma, você pode pular diretamente para 19 minutos e 52 pijaminhas com touca. Malfácio, eu acho que nós estamos aqui com uma das semanas com maior quantidade de participantes do Cacete de Agulha desse ano de 2018 até o momento. Aê, a galera foi lá e compareceu em peso no Cacete de Agulha. Temos muitos nomes, não sei se vale a pena falar como os dois esquilinhos rapidinhos. Faz tempo que essa voz não volta na leitura de e-mails. Ah, nós nunca fizemos Tico e Teco com nossas vozes. Ah, então como os chefes não estão aqui, nós vamos fazer como a gente quer. E vamos fazer intercalando. Você fala uma, eu falo outra. E assim ficará engraçadinho. Os esquilinhos aqui. É o Alvin e os esquilos. Vamos fazer. Os esquilos. É exato. Isso. Alvin e os esquilos. Então, por favor, Léo Lopes aí na edição, acelere nossas vozes. Por favor. Ok, já estou com essa voz maravilhosa. Vou começar por José Carlos Cortes, Gustavo Sartor, Robson Cardoso, Júnior Oliveira, Alexandre Russo, Aline Fernandes, Caroline Correia, Rodrigo Antunes, Demolei Franca Capítulo Juventude e União, Guilherme Basílio, Amanda de Oliveira Pinho, é a Sabrina Santos, olha aí, Renan Boscariol, e tem também o Alisson Rogério da Silva. Eita, pô. Tiago de Souza. Esse é o esquilula. Luan Galvão, Schaefer de Paula, Antunes, todas essas pessoas lindas e maravilhosas que doaram seu sangue e salvaram muitas vidas, seu Mal. Exatamente, temos também aqui, Esquilo Léo, Escalpo Solidário, a galera doando suas cabeleiras. E muitos cabeleiros, então nós vamos continuar também aqui fazendo os tic-tac nos cabelos. Isso, é o Jogral dos Esquilos. Jogral dos Esquilos. Começando por Luísa de Moraes, Paula Zanqueta, Bianca Aparecida dos Santos, Matheus Ferreira, Guilherme Costa de Oliveira, Caroline Correia, o Júnior Diniz, o Rodolfo Assustador. A Mariana Nakano e a Gisele Ferreira de Siqueira, e até o Esquilo Timóteo esteve presente. Volta ao normal, por favor. E por favor, ó, continuem doando muito sangue e também doando muito cabelo dos copos solidários, porque a gente quer voltar aqui e fazer desse Jogral dos Esquilos um quadro definitivo na leitura de vez. Muito bem. E temos aqui as artes dos fãs. Léo destacando, mas você pode ver todas no aplicativo, mas estamos destacando aqui Nerdcast Battle por Felipe Melo, mostrando aí uma telinha interessante de Jovem Nerd, Azaghal e todo um roster de lutadores baseados no Nerdcast. Exatamente, o desenho um tanto quanto pixelado, meio old school, muito bacana também. Sim, sim. E temos a Nerdcoin, o design da Nerdcoin, feita pelo André Luiz de Oliveira, que se tudo der certo em breve passaremos a receber em Nerdcoins. Exatamente. Acho que não, talvez não. Não, eu acho que vai acontecer mesmo. Cada Nerdcoin vai valer uma camiseta da Nerdstore. Uma camiseta da Nerdstore? Mas eu ganho mais do que uma camiseta por mês da Nerdstore. Eu não sei. Não sei se será uma boa ideia. Vai fazer o quê? Vai ter que servir camiseta da Nerdstore no jantar. É, vamos comer a parmegiana. Muito bem. Rafael Fernandes, 20 anos, NEET, not in education, employment or training. NEET. Isso significa que ele é um desocupado, na verdade, né? Eu gostei. NEET. NEET. Fica até a sigla, fica NEET é o quê? Not in education, employment or training. Ou seja, NEET é o inglês para desocupar, né? Isso, exatamente. Mas NEET também não é uma palavra em inglês? Eu não sei. Arrumadinho. Ah, entendi. Eu acho que... Se ele tem uma tentativa de trocadilho com sigla, é uma mistura. Eu acho, tá? Muito bom. Ele é de Samambaia Norte, Distrito Federólia. Olha aí, muito. Olha aí. Olá, queridos nerds e adeada, esse não é meu primeiro e-mail. Ótimo programa como sempre, mas tem uma solução para o problema da pronúncia de palavras estrangeiras, já em vigor na já explorada pela Nerd Tour, nação do Japão. Lá, devido... Olha, se o cara falar errado de japonês, aqui tem propriedade para corrigir, hein? Muito bem. Você não sabe onde você se meteu, Rafael Fernandes. Então, vamos ver aqui agora se o seu e-mail vai passar no crivo da tradução. Lá, devido à forma da língua japonesa de processar sons ser tão diferente das línguas ocidentais, muitas das palavras são escritas como se pronunciam na língua original, como as palavras ice cream, que é para ice cream. Ice cream! Arukoro, que é para álcool, por exemplo. Arukoro. E computa, que é para computer. Computa. Até agora tá tudo certinho. Tudo bem. Grafias em katakana, ice cream, arukoro e computa. Por enquanto tá tudo certinho. Computa. Isso resolveria alguns problemas como a diferença entre a pronúncia de München para os nossos amigos germânicos e a sua versão brasileira levantada pela portuguesa. Espero ter contribuído com a discussão. Abraços. Olha só, o Rafael Fernandes, você que é Nietzsche. Apesar da sua contribuição ter sido muito legal, eu digo o seguinte, não serviria para substituir os termos da maneira como você sugeriu, porque lá em Japão... A carteirada. Os japoneses não falam English, eles falam English. Então você não entenderia a piciroca da Silva do que eles falam, porque a pronúncia deles quando tentam colocar esses estrangeirismos é tão confusa que você não entende metade das palavras. É. Então não teria muita utilidade isso. Por exemplo, esse München seria o quê? Como internacionalizar o negócio? Porque o japonês é diferente de todo mundo, mal. Exatamente. Os japoneses têm uma língua que é uma língua silábica, não fonética. Então você tem sílabas definidas já. Tem dificuldades de pronunciar certos fonemas, então é por isso que tem que ter essa adaptação, entendeu? Aí eu acho que pra alemão falado como japonês seria uma coisa. Ó, quem está falando aqui é com propriedade, tá? Exatamente. É a pessoa, se tem dizeres orientais lá no Nerd Bunker, foi esse senhor aí que fez a revisão. Viu? Exatamente, eu escrevi as coisas que estão na parede. E digo pra você, não vou te dizer obrigado nem arigato, vou dizer thank you. Maravilhoso. E a Sodara Capela, 26 anos, funcionária do IBGE e mestre em ciência e tecnologia de alimentos com ênfase em enologia. Que chique. Enologia, que é a ciência que estuda... As uvas, talvez, mas acho que é vinho, né? Enólogo é o cara que manja de wine. Eu pensei que era que fazia o sal de fruta de abacaxi, né? boa. Boa, eu não vi essa chegando. Não vi, juro que eu não vi. Não vi. Muito boa. Recife P. Olá, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Ao contrário do que foi dito no programa, a rolha de cortiça tem parte, sim, no sabor do vinho. Olha só. A cortiça tem poros e é responsável por um processo de microoxigenação. Uma pequena, bem pequena entrada de oxigênio dentro da garrafa. Em grandes quantidades, o oxigênio estraga o vinho. Mas essas pequenas quantidades fazem com que o vinho amadureça, entre aspas, e adquira novos sabores. Já com as rolhas sintéticas ou com as tampas screw cap, que o Tucano, acho, comentou, esse processo não ocorre, fazendo com que o vinho não tenha esse bônus no processo de amadurecimento / envelhecimento na garrafa. Espero ter contribuído. Abraços. Muito bom, hein? Ó, e a Sodara, ela é funcionária do IBGE, mestre em ciência, deu uma puta de uma carteirada com ênfase em enologia. Eu não sou nenhum enólogo, mas eu sou meio bêbado. Eu bebo um pouco. Então eu entendo de vinho na minha taça. E ela esqueceu de dizer, no meu humilde conhecimento a respeito... Você tá bem humilde hoje, inclusive, viu? Tô humildaço. Só não tô mais humildão do que o Tucano, mas estou bem humilde. Ela esqueceu de dizer que esse negócio da rolha só vale pra vinhos caros que são produzidos com cortiças de qualidade. Porque se você pega aquele vinho Chapin que você... Ou Sangue de Bois, não tem uma rolha que dá um gosto muito interessante no vinho, entendeu? Então, mas eu acho que a nossa amiga aí tava falando justamente deles. É, aqueles vinhos franceses, né? Aqueles vinhos mais, né, caprichadões e exato. Tal. Exato. Existem cortiças e cortiças. Exatamente. Cortiças e cortiços. E cortiços também. E cortiços também, como onde nós moramos. Paulo Paker, 30 anos, servidor público Navegantes, Santa Cataramba. Olá, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Não precisava falar, mas tá na luteira. É. Tá na luteira. Eu acho que vocês têm que rolar o peão, gente, e torcer. Tinha que rolar o dado, exatamente, mas o pessoal tá medroso, então não acredita que a gente vai estar aqui de volta, é isso que dá. Exato. Eu não posso fazer nada. No último Nerdcast, especialistas em porra nenhuma, há uma discussão trazida por Tucano questionando se vampiros podem se queimar sob o luar de uma lua cheia, sob a premissa de que se a lua reflete luz visível para a Terra, também pode refletir radiação ultravioleta. Como um bom especialista em porra nenhuma, Sr. K erra com autoridade. Excelente. Sr. K erra com autoridade há muito tempo. Primeiro, ele diz que a Lua é quase um farináceo celeste, o que é uma baita canelada. Mas ali foi a ironia do Fred, né? A Lua possui uma superfície tão escura que apenas 13,6% da luz solar que incide sobre sua superfície é refletida. Ela parece tão clara apenas por contraste com o restante do céu noturno. Eu acho que quando o Fred falou farináceo, ele quis dizer que é uma massa morta de terra, né? Sei lá, é isso que ele quis dizer, mas enfim. O Fred, ele já tá maluco. Aquele monte de pimenta que ele tá comendo, já tá correndo a cabeça dele. Né? Ó, vou deixar registrado aqui que eu falei com o Sr. K esses dias pelo Telegram e fiz um desafio pra ele. É. E já que eu tô falando com propriedade de muita coisa aqui, eu vou revelar qual desafio que eu fiz. E eu estou falando isso aqui no Nerdcast, fica o desafio registrado no ar. É. Desafio, Sr. K, para um queimando a língua especial wasabi. E ele gosta dessa cultura, eu acho que ele não... Fiz o desafio, mas o problema foi a pergunta que ele me fez. Você, a wasabi é tudo a mesma coisa, então você não vai ter graduação de ardume, você vai ter só quantidade de wasabi que você põe na boca. Então, realmente tem uma lógica, a gente tem que pensar em como fazer o wasabi. Ah, faz com uma colherzinha de café, depois uma colherzinha de chá, uma colher de sopa. Ah, mas você sabe uma coisa que pode fazer efeito? Aplicar o wasabi em alimentos diferentes, porque aí a maneira como ele... Reage. Exato, reage no nariz, porque o wasabi ele não arde na boca, o wasabi ele arde nas vias nasais, arde na testa. Na alma, na né? testa, na testa, não. É um ardume que sobe na testa, assim, você chora. Então fica aí o desafio, vamos aceitando sugestões de como fazer um queimando a língua especial wasabi. Muito bem. Em seguida, ele também erra ao afirmar que a radiação ultravioleta não é refletida pela Lua, mas totalmente absorvida pela superfície lunar. Assim como a luz visível, parte da radiação ultravioleta também sofre reflexão, embora possa haver variações de intensidade. Essa radiação, refletida pela Lua, não faz mal algum a um ser humano, sendo impossível se conseguir uma queimadura lunar. Seriam necessários centenas de anos para poder acumular algum tipo de dano. dano. Para alívio de todos, Bram Stoker estava certo. Forte abraço e continue com um ótimo trabalho. Ah, mas aí não precisava ter ido numa explicação tão longe assim, ô mal. Era só lembrar daquela música da Celi Campelo. Tome um banho de lua. Ela não falava bronzeada como a neve. Ela falava fico branca como a neve. Entendeu? Porque não bronzeia nada. Não tá bronzeia, certo. Fica branco. O Sr. K, como sempre, mesmo errando, ele tem razão. A questão não é se o Sr. K sabe ou não sabe. A questão está na resposta na segunda frase desse e-mail aqui. Ele erra, claro, todos nós erramos. Mas ele sabe errar com autoridade. É isso que é. E é o importante. É persuasão que chama isso, Rogerinho. Olha aí. Falar uma coisa importante, você aproveita melhor os dois terços se você tiver esse um terço de qualidade, dormindo. Exato. Não tem outra opção. Não, podemos começar desmistificando uma falácia que as pessoas falam. Quando elas falam, sono não é importante, eu aproveito melhor minha vida se eu dormir menos. Isso é uma bobagem. Eu durmo quando estiver morto. Isso, exato. Isso é uma bobagem. O sono é um dos comportamentos mais básicos e importantes da nossa vida, assim. Um sono de boa qualidade realmente reflete na qualidade da nossa vida como um todo. E pra isso você tá falando só de 8 horas de sono por dia, ou você tá falando da hora do sono, esse tipo de coisa, o quanto... Entendeu? Esse tipo de... A ideia do sono aqui é que as 8 horas de sono é o recomendado em média. Então você tem variações na quantidade e na qualidade do sono entre as pessoas. É claro. Em média, se você coletar uma pessoa da população, se ela tiver 8 horas de sono toda noite, é um sono de boa qualidade. Mas algumas pessoas precisam de um pouco mais, outras de um pouco menos. Certo. Outro ponto importante para a qualidade do sono é você dormir sempre no mesmo horário, né? Você ter uma constância do horário de dormir. Muito mais do que do horário de acordar. Eu até brinco que as pessoas elas não devem colocar o despertador para a hora de acordar. Ela tem que colocar o despertador para a hora de dormir. Porque se elas dormirem sempre na mesma hora, mesmo que elas durmam com um pouco menos de tempo, o sono é de melhor qualidade, se ela mantém um hábito, uma rotina de começar o sono no mesmo horário. Caraca. Então, se eu tenho alguma coisa muito séria pra fazer, eu vou passar uma parte da noite fazendo aquilo que eu sei, vale mais eu deitar na mesma hora e acordar mais cedo? Em geral, sim. Em geral, sim. Você tem uma área de estudos da medicina do sono que é o cronotipo. Então, tem pessoas que são naturalmente dormem mais tarde, são mais vespertinas, e pessoas que dormem mais cedo, que são mais matutinas. Caso quem estiver ouvindo a gente se tiver dúvida sobre isso, vocês podem tentar responder uma pergunta muito simples que já dá uma ideia do seu cronotipo. Por exemplo, imagina que você tem uma prova amanhã e você vai estudar hoje. O que que você prefere? Dormir mais cedo, acordar no meio da noite e começar a estudar, tipo umas 4 da manhã, alguma coisa assim? Ou você prefere ficar estudando até um horário mais tarde e depois dormir menos horas no final da noite? Se você preferir dormir e acordar no meio da noite, provavelmente você é mais matutino. Você gosta mais de acordar mais cedo. E se você prefere ficar acordado até mais tarde estudando, você provavelmente é mais vespertino, prefere dormir mais tarde e acordar mais tarde. Eu com certeza prefiro dormir mais tarde. Eu também, eu sou mais vespertino mesmo também. Mas isso é a biologia do corpo que faz, não é? Isso. Não é a preferência. Tem uma regulação genética por trás disso. Uhum. Mais ou menos entre 45% e 55% das pessoas são indeterminadas. Elas podem dormir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Mais ou menos metade da população. Uhum. Aí você tem 30% das pessoas que são mais matutinas e 20% que são mais vespertinas, que gostam de dormir, tipo, 3 da manhã e acordar às 10, às 11, sabe? Que seria o ideal pra elas. Mas a nossa sociedade, regida pela lógica do trabalho, faz você dormir cedo e acordar cedo, né? Então muitas pessoas sofrem com isso. Tanto é que em alguns países, você tem certos tipos de rotina, eles fazem uma avaliação. Por exemplo, você vai trabalhar num hospital durante a noite, sei lá, você é um enfermeiro. Então eles fazem um teste genético pra ver sua vespertinidade, e se você for uma pessoa que geneticamente tem predisposição pra acordar mais tarde, eles colocam você nos turnos noturnos. Mas tem marcador genético pra isso? Tem alguns. Caraca! Normalmente o cronotipo ele é medido por questionário, assim, dependendo da sua rotina, dá pra ter uma ideia. Certo. Mas se você quiser ver no duro, tem marcador genético. Caraca, que interessante. E o que acontece se eu não respeito meu cronotipo? É, exato. Você vai ficar privado de sono. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidão. Dizem que tem certos hormônios e coisas que funcionam só à noite. É. Um determinado horário. É, e se a pessoa por exemplo, eu sempre achei uma merda acordar cedo e dormir cedo. Sempre, a minha vida inteira. Tanto que quando eu tava lá no pré-vestibular, eu mudei pra um curso, pra um colégio que tinha aula noturna. E foi muito melhor do que eu ficar me matando e pra ir pro colégio de manhã e tal. Mas todo nutricionista, nutrólogo, endócrino fala... Endócrino. Todos esses médicos aí de fazer emagrecer, eles falam que se você não dorme de noite, você não estimula XYZ e aí você fica gordo, é isso. Vamos falar desse XYZ, então. Vamos mostrar como funciona o sono normal numa pessoa comum. Então, vai ficando a noite, a luz vai diminuindo. No seu cérebro, você tem uma área que é bem central do seu cérebro, bem básica, que é o tálamo. O tálamo controla várias funções básicas do seu organismo, respiração e tal. Mas tem uma parte do tálamo que tem uma areazinha que chama núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático, ele é ligado com uma área muito importante que chama quiasma óptico, que vai direto aos seus olhos. Então, essa área recebe informação direto dos seus olhos. E principalmente do grau de luz que você tem contato. Então, imagina que começa a ficar à noite, né? Você tem menos iluminação no ambiente. Essa informação chega pelos seus olhos e chega ali no núcleo supraquiasmático. E isso avisa pro seu corpo, fala, tá ficando escuro, a gente tem que começar a fazer as coisas pra dormir. E aí, esse núcleo supraquiasmático, ele começa a liberar um hormônio que chama melatonina. A melatonina, ela... o sinal pra melatonina é gerado ali naquela região, e a maior parte da melatonina vai pra uma... se espalha no seu cérebro, então você tem mais ou menos dois ciclos, dois pulsos de melatonina à noite. O primeiro começa em torno das 10 da noite. Então imagina uma pessoa comum, né? Algumas é um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo por conta do cronotipo, mas quando dá umas 10 da noite, dá aquele primeiro soninho, sabe? Aí se você precisa ficar acordado, você começa a ficar com muito sono. Aí dá aquelas 3 da manhã, você tá morrendo de sono. Se você aguentar até 3 da manhã sem dormir, você dá boot. Você desperta. É, cara, isso a gente já passou muito disso, editando Nerdcast, essas coisas. A gente tá morrendo de sono e de repente a gente dá boot e pronto, desperta e totalmente. Volta. Isso são os dois ciclos os dois ciclos da melatonina. Você tem um ciclo em torno das 10 da noite e outro 1 da manhã, assim, né? Porque ela fala assim, ela tá lá, melatonina liberada no corpo e tal, você não dorme, ele fala assim, ah, então foda-se. Isso, fica, ele acordado, larga a mão. Filha da puta. Exato. E aí para de liberar isso, melatonina? Para. Tem esses dois picos, depois ela para, vai diminuindo, né? Porque também o tempo tá passando e aí o dia vai começar e aí outras coisas têm que agir. De qualquer jeito, seria a fase que o sono seria mais leve se você estivesse dormindo, né? Exato, exatamente. Mas aí, se você não dorme, isso altera a função dela no corpo? Você não aproveita ela, é isso? É, altera tudo. Então imagina, a melatonina tem aquele primeiro pico 10 da noite, aí imagina que você vai dormir 11h30. Quando você deita, né, você coloca em repouso, a melatonina, ela age em algumas áreas do cérebro, mas principalmente uma área que é o córtex motor. Quando você começa a dormir, né, o sono tem 4 fases, né, fase 1, 2, 3 e o REM. Quando você começa a dormir, a melatonina age nesse córtex motor pra não deixar você sair andando. Que é, por exemplo, pega a criança pequena, uma criança com 7, 8 anos, ela tem muitos episódios de sonambulismo, que ela levanta no meio da noite com o olho aberto e um fechado. Assim, você assusta com ela, depois você fala, vai dormir, moleque. Aí ele vai, né, ele nem lembra. A melatonina, ela não deixa você, uma das funções é não deixar você andar. Depois que ela, você entra no sono mesmo, seu cérebro entra na fase 1, 2, 3 do sono, aí o fato do seu cérebro estar dormindo, a gente chama em medicina do sono de consciência do sono. Então, na verdade, você tem duas consciências. A consciência da vigília, que é agora, e a consciência do sono. Porque a gente chama de consciência do sono porque tem todo um outro sistema de funções que só são ativados durante o sono. Um deles, aí respondendo finalmente a pergunta do Azaghal, é relacionado com dois hormônios, que é a grelina e a leptina. Esses dois hormônios, a grelina e a leptina, são importantes para, por exemplo, a leptina, ela é muito importante para algumas funções que geram quebra de gordura, síntese de gordura. E essas funções acontecem durante o sono. Então, se você não dorme, você tem uma desregulação da quantidade de grelina e leptina, mesmo você tendo uma dieta regrada. Então, imagina que você tá com uma dieta padronizada, comendo direitinho, só que em alguns dias você não dorme. Isso vai tirar o efeito da dieta, você vai engordar. Então, não dormir engorda. Independente do que você tá comendo, né? Exato, independente do que você tá comendo. Então, não dormir engorda. Você dormir bem, emagrece. Mesmo, emagrece mesmo, de verdade. Mas isso tem a ver com a hora de ser no período noturno e tal? Ou se você tá dormindo tarde, você não vai aproveitar isso? Ou... Isso, a hora que você vai dormir e o tempo que você dorme. O mais importante é o tempo, né? Você tem que fazer os ciclos de sono adequadamente. Se você faz os ciclos de sono, imagina como se o seu cérebro fosse uma fábrica. Ela tem a produção durante o dia, mas à noite tem a manutenção. Então você tem que colocar o pessoal pra fazer a manutenção durante durante a noite. Uhum. Tem várias funções que são super importantes e as pessoas negligenciam porque tem um sono de baixa qualidade. Uma delas é a síntese de gordura, você engorda, né, se você dormir pouco e dormir mal. Outra coisa é relacionada com capacidade cognitiva. Foi descoberto ano passado, né, no final do ano passado, já se tinha indícios, mas ano passado foi visto um sistema do cérebro que é um sistema de limpeza, que chama sistema linfático, né? Você tem o sistema linfático, que é a linfa do seu corpo, e no cérebro tem um sistema que é o glinfático, que tem a mesma função, ela tira toxinas, né, do seu cérebro. O sistema glinfático, ele só faz a limpeza, né, das toxinas que são produzidas pelo seu cérebro durante o sono. Tem um impacto comportamental disso. Sabe quando você tem várias noites de boa qualidade, de repente você parece que sua cabeça tá mais leve? Parece até que você enxerga as coisas com mais clareza. Enxerga mesmo visualmente? Eu não sei se, provavelmente, vocês já tiveram, passaram faz muitas um tempo noites. Que eu passo por isso. É, então. Provavelmente vocês já tiveram muitas noites dormindo mal, né? Privados de sono. Às vezes você não sente que a sua visão tá embaçada? Não parece que você tá um pouco míope? Sim, já. Então, isso é, a gente chama de miopia induzida por privação de sono. Tem gente que fica míope porque dorme mal. E uma das hipóteses é uma má atuação desse sistema glinfático, porque a pessoa dorme pouco ou com baixa qualidade. Caraca, mano. Isso é uma descoberta do ano passado. É mesmo? 2017. Caramba. Eu sempre falo com aquelas pessoas, dormir é inútil. Continua dormindo pouco. Porque aí sua vida se torna inútil e você não tem nem memória pra lembrar do quão ruim é a sua vida. Caraca, cara. É, vira uma profecia autorrealizadora, né, sua. Você perde até o autocontrole, né? Pois é. Tipo, você não consegue mais controlar o impulso de comer porcaria, outras coisas. Isso. Uma vez eu vi uma lista dos maiores mistérios da ciência, e um deles era por que nós dormimos? Por que a gente tem que dormir? E aí, tipo assim, mas aí você fala assim, ah, por quê? Porque você tem que descansar, é pra energia e tal. Mas é que quando você começa a quebrar isso mesmo, tipo assim, ok, mas por que que você precisa descansar e ficar inconsciente durante tantas horas, deixando, né, completamente frágil, exposto a perigos do mundo, né? Mais do mundo selvagem, deixa, né, o animal, nossos antepassados, né, sempre exposto a perigos, etc. Você me disse, ó, isso acontece durante o sono, isso acontece, mas você sabe por que que a gente tem que ficar inconsciente durante esse período todo pra isso funcionar? Será que dormir é ficar inconsciente mesmo? Ah, lá vai. Por exemplo, então, qual que era a diferença entre você dormir e levar um nocaute? Você levou um soco na têmpora e caiu desacordado. É a mesma coisa que você tá dormindo? Acho que não. Assim, comportamentalmente parece que é, né? Porque os dois estão parados ali, de olho fechado. Né? Ah, tipo, fazer a cirurgia. Aí tu fica inconsciente mesmo. Zero. Você não sonha, essa porra nenhuma. Isso. Você toma uma anestesia, por exemplo. É igual o sono. Não, é como se você tivesse desligado. É. Se tivesse morrido. Sono, você quando dorme, quando cochila, o que seja, você percebe uma passagem de tempo. Percebe, exatamente. Às vezes você consegue até saber que horas que você acordou, né? Às vezes, dependendo de como você dorme, você fica meio desorientado e tal, mas você sabe que percorreu-se um tempo, né? Uhum. Às vezes você não sabe. Às vezes parece que foi pouco tempo e foi muito e tal, vice-versa. Mas você sabe que isso aconteceu. Agora, quando você toma anestesia, desliga e liga. Desliga e liga, exatamente. É bizarro. Então, por exemplo, levar um nocaute, entrar em coma, ou mesmo anestesia, podem gerar processos neurofisiológicos parecidos com o sono, mas não são induzidos por sono. Né? Comportamentalmente, parece que a pessoa tá caída ali, mas não é sono. Certo. O sono, ele tem essa principal atuação da melatonina. Melatonina age no córtex motor e aí libera uma série de processos. O sono é uma orquestra mesmo, de funções bem ordenadinhas. Quando você toma, por exemplo, uma anestesia e apaga, é um agente externo influenciando o seu corpo, a revelia dele. Uhum. Então, tipo, acontece é igual quando você usa drogas, né? Acontece uma coisa externa que influencia as suas funções e você não sabe o que tá acontecendo. O sono não, o sono é programado. E por isso, como é algo programado e mais esperado, é uma rotina mesmo, é um ritmo circadiano do seu corpo, o seu cérebro sabe o que esperar. Quando você toma um nocaute, por exemplo, em geral é um trauma. Então, isso pode deixar uma lesão no seu cérebro, né? Os boxeadores sofrem muito com isso. Uhum. Eles estão quase morrendo várias vezes, né? Isso. Eu já levei um nocaute, por exemplo. Eu treinei judô e boxe. Então, eu já levei um nocaute e já fui estrangulado, né? What? No judô. Você leva um estrangulamento. São processos de você apagar totalmente diferentes. Uhum. Então, a maneira como você apaga, a reação que você tem depois é completamente diferente. E nenhum deles é sono, tá? Tem que ficar claro. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem uma brincadeira idiota de ficar um empurrando o outro pra ver se apaga, sabe? Dá um tapão no peito. Uhum. E a pessoa desmaia. Foi de maconheiro isso. Isso faz muito mal. Isso faz muito mal. Não você faça só tá isso. Privando o cérebro de oxigênio. Exato. Não seja retardado. E asfixia autoerótica. Ai, meu Deus. Então, cuidado, você pode morrer, né? Se você perder o ponto, você morre. Teve pessoas aí, né? Pessoas com celebridades que... David Carradine. David Carradine, é Santos Dumont. Sinistro. É, dormiu pra Santos sempre. Santos Dumont? É. Não, não, isso é mentira. A gata tá criando esse boato há anos. Não, mas então, só pra não perder o fio, né? Por que que a gente dorme? O Atila, como biólogo, ele entende bem um problema do sono, assim. Como o sono é um comportamento muito básico, muito, muito básico, a gente não sabe exatamente como começou. Então tem um problema do sono que é chamado problema da causa final, ou problema da teleologia, né? Que é assim, as razões que a gente usa pra explicar por que que a gente dorme hoje não são necessariamente as mesmas de quando o nosso ancestral comum vivia. É, né? Tipo, a função que o sono tem agora não necessariamente é pelo que ele começou, né? Isso, não dá pra saber, né? Pode ser que seja, mas não dá pra saber. Então, você tem basicamente três hipóteses do porquê a gente dorme. Uma delas é a hipótese evolucionária, né? Que é o que o Jovem Nerd falou, que é pra conservar energia, pra se proteger de predadores. Não, se proteger não, você fica exposto. Você tá inconsciente, pô. Se você não tiver no seu buraquinho, né? É, você tem que se meter num canto, exatamente. Isso. Aí uma evidência a favor disso é você comparar o sono de predadores e predados. Então, você pega um predador, um leão, alguma coisa assim, ele dorme de 12 a 15 horas por dia. Quer dizer, ele come e dorme. Basicamente, é a vida do bundeiro, assim, ele não faz nada além disso. Você pega um ratinho, ele dorme entre 4 e 5 horas e dorme picado. Ele vai fazendo sonos de 20 minutos. Uhum. Então, ele para, dorme um pouco, acorda, faz as coisas, dorme de novo. Então, o padrão de sono é bem diferente e é uma reação a essa pressão seletiva entre predadores e predados, né? Então, isso é uma causa. Outra causa possível, a hipótese restaurativa, que é o que eu falei anteriormente. Então, o sono serve como uma série de funções para limpar o cérebro de toxinas. Por exemplo, o GH, né, o hormônio de crescimento, ele é liberado durante o sono. Depende, tem gente que consegue liberar durante a injeção. É, então, não sendo bomba, né? Mas mesmo assim, é importante quando você toma bomba de GH que você durma bem, para que ele aja adequadamente. Uhum. Você já tiveram um sonho, por exemplo, sonho quando você era adolescente, criança, de que você estava caindo? Várias vezes. Porra. Várias vezes. Isso não era mais comum quando você era adolescente? É. Então, isso é um efeito comportamental da ação do GH durante o sono. Ah, é? Olha só. Não é a alma deixando o corpo? Não é um desdobramento, não é um desdobramento, nem nada disso, né? É ação específica do GH. Então, pra quem, pros marombeiros, né, pra quem fica tomando GH, vê se você tem esse sonho de começo de noite, olha, assim, que é essa sensação de cair. Fica sonho, o cara que tem marombeiro de GH fica sonhando que tá caindo, né, toda hora? Então, essa é a hipótese. Se ele não estiver fazendo isso, provavelmente o GH tá estragado. Caraca, eu vou perguntar pro Rex, como quem não quer nada. Rex, teve um sonho, ó, ultimamente, que você tá caindo. Vamos testar o GH. Por isso que na medicina do sono a gente chama de consciência do sono, porque o cérebro faz outras coisas que são independentes da vigília. Por isso, sim, que você tem que dormir. Então essa é a segunda hipótese, né, de restauração e tal. E a terceira hipótese é uma sobre consolidação da informação, né, do sono. Então a gente dorme pra esquecer coisas melhor ou lembrar coisas melhor. É, o Atra já falou disso uma vez, né? É, então, a neurogênese no hipocampo acontece muito durante o sono. Você vai dar um defrag, né? Isso, a ideia do defrag do computador, né? Então isso também é uma outra hipótese mais moderna, né, do porquê a gente dorme. Então, basicamente, são essas três razões. Existe alguma forma de você medir isso clinicamente? Ah, o cara deu um defrag aí, né? Não tem. É muito, tipo, baseado em entrevistas, pesquisas, ou não? Baseado em performance, memória, essas coisas? Então, em humano, você pode fazer testes comportamentais. Então, eu faço um jogo da memória, alguma coisa com você agora, e você dorme, depois eu faço um recall. Ah, tá. E aí eu pego numa situação, você privado de sono, você sem dormir, e uma situação que você dormiu bem. Uhum. Aí comparo, né? Vejo se você lembra melhor ou esquece melhor. Mas tem experimentos com ratinho, né? Com ratinho você consegue ver neurogênese no hipocampo, a formação de novos neurônios no hipocampo durante o sono e tal. E aí você tem um indício neurobiológico do efeito do sono na memória. Se você não deixa ele dormir, ele não lembra tão bem da solução do labirinto. Uhum. Ele fica tentando ir pro caminho errado, que ele já devia ter esquecido e por aí vai. Ou ele não condiciona medo, por exemplo, que é super importante. Ah, é? Ou ele não esquece do... Às vezes ele não condiciona uma situação aversiva, ou às vezes ele não esquece de uma situação aversiva, que aconteceu uma vez só. Olha só, ele pode ser ruim pra ele se livrar de um trauma, é isso? Às vezes pode generalizar um trauma, assim, no ratinho, né? Não pensei aqui algo tão direto pra um humano. humanos, tá? Mas em ratinho ele demora mais pra esquecer de um evento aversivo quando ele tá muito privado de sono. Pelo que o Atila acabou de falar anteriormente, que é, assim, quando você tá privado de sono, você tem um problema de tomada de decisão, né? E aí você se torna mais impulsivo, então situações que emocionalmente não são tão aversivas passam a ser. Uhum. E aí você entra numa pira, né? Olha só, que bonito. Então, você entra no ciclo de maus julgamentos e problemas, né? Isso. Tem uma estimativa do Banco Mundial Europeu, por conta de doenças de sono, principalmente a privação de sono, né? Por conta de estudos epidemiológicos em privação de sono, o custo pro sistema público de saúde é em torno de 3 bilhões de euros por ano para as pessoas. Caramba! E os custos para as empresas, que é problema de produtividade, absenteísmo, né? Que as pessoas faltam. Ah, absenteísmo é outra parada, amigo. Aí é porque o cara esticou. Pode ser também, né? Mas é da cifra de 20 bilhões de euros por ano. Caraca. Eu ouço muito isso de programador, sabe? Gente que gosta, faz programação e gosta de programar à noite. Fala, ah, eu preciso programar mais, se eu dormir menos, eu sou mais eficiente. Isso é bobagem, bobagem. É. Se você colocar o sono na sua rotina e tal, você vai render muito mais nas horas que você fica acordado. Você vive melhor sua vida se você dormir melhor, sabe? Eu sei que é difícil, mas acredite. Se você passar horas do seu dia sendo improdutivo, né? Com sono, tomando decisões impulsivas e não conseguindo se concentrar e tal, realmente você não tá aproveitando as horas que você está acordado a mais, né? E se você entra num ritmo de dormir muito pouco por muito tempo, você pode ter até aqueles episódios de microsonos, que é tipo, você dá uma apagada e você nem sabe que você apagou. Exato. Então, esse mecanismo chama flip-flop, que é como se fosse um interruptor, assim. Então, por exemplo, acontece muito com o motorista, né? Então, sei lá, o caminhoneiro fica tomando rebite. Aí ele tá dirigindo, de repente, a gente já fez um experimento assim, no Instituto do Sono, né? Com pessoas com privação de sono extrema, a gente colocava o EEG nelas, né? Pra avaliar a função neural, e o cara tava falando com você, conversando. E o cérebro dele, você olhava no EEG, tava dormindo. Caraca, sério? Ele tava com uma conversa mais meio rebaixada, assim, conversa de sono, né? Mas você olhava, ele já tava entrando em alfa, em beta de sono, em delta de sono. Caraca, que coisa. Aí você perguntava pra ele, o que que você falou agora há pouco? A pessoa já não lembrava. Claro. Hein? Caraca. É bem assim, que é o flop, né? Isso não pode acontecer. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer de você estar dormindo, você tá dormindo bonitinho lá, normal, e você acorda durante o sono. Assim, não é que você acorda durante a noite, assim, acordei e tive um pesadelo. Não é isso. Você tá dormindo, você entra no REM, que é a fase em que seu cérebro começa a ter um padrão neuronal muito parecido com a vigília. Então, geralmente, durante o REM é quando você sonha. Não é só no REM, mas principalmente. O REM é rapidão, só pra quem não sabe, é o Rapid Eye Movement, né? Que é esse... fase mais profunda do sono, é a banda lá. Que você nota numa pessoa que ela tá com o olho fechado, mas os olhos estão mexendo pra lá e pra cá e tal, não sei o quê. Isso é uma característica que acontece só nessa fase de sono ultra profundo que a gente chama de REM, que é essa sigla, né, de Rapid Eye Movement. Exato. E aí a pessoa tá no sono REM, ela tá sonhando. Então ela consegue acordar durante o sonho. Mas aí ela tá vendo o sonho dela, na realidade, misturando as coisas, é isso? Quando você sonha, em geral você ou tá em terceira pessoa ou você tá meio alheio, né, as coisas estão acontecendo e você tá vendo. Mas existem, nesse fenômeno de flip-flop, existem situações em que você acorda durante o sono, começa a ter controle. É o que a gente chama de sonho lúcido. Quando tu sabe que tá... Ah, eu sei que eu tô sonhando, sim. Já aconteceu raras vezes, mas já aconteceu comigo, realmente. Eu sei que você tá sonhando. Aliás, tem uma neurologia muito legal sobre isso, viu, Atila? Gostei muito. Muito bem acurado. É verdade, muito bem acurado. É quando a consciência da vigília invade a consciência do sono. Mas a vigília é o que exatamente? Desculpe. É o que a gente tá fazendo agora. A rigor, eu acho que a gente tá acordado. Acordado. Essa é a vigília. Ah, tá. Vigília, acordado. O Azaghal, não sei se tá acordado. Tô acordado. Então, isso é a vigília. É o que você faz durante o dia. E aí você tem a consciência da vigília, que é você percebe o que você faz durante o dia, as tarefas que você tem que fazer e tal. Você também tem uma consciência durante o sono. Essa consciência durante o sono, ela se expressa durante o sonho. Que é a que algumas... você perde quando você tá anestesiado, por exemplo. Isso, exato. Você não tem consciência do sono quando você tá com um nocaute, anestesiado, em coma, porque o seu cérebro não está funcionando de acordo com o esperado para a consciência do sono. Mas essas duas consciências podem se misturar. A gente só esquece dessa vigília depois, né? Mas ela acontece. Acontece, acontece. E por isso, existe dois vocês. Tem o você que sonha dormindo e o você acordado. Essas duas entidades fazem parte de você. Então, peraí, você está querendo dizer que quando a gente está dormindo mesmo, profundamente, a gente está alterando, é como se estivesse trocando de consciência, é isso? A gente está... É o Tyler Durden. Tá tratando. A gente tem uma outra consciência que é a consciência que está ativa enquanto você está dormindo, é isso? Isso. Não é uma variação da mesma consciência, tipo outra. É você, continua sendo você, mas com disposições diferentes. E de novo, eu vou voltar na metáfora da fábrica. Imagina que tem o gerente da manhã e o gerente da noite. Uhum. Os dois fazem parte da mesma fábrica, os dois são você. Mas sim, tem um responsável pela limpeza da fábrica e o outro pela produção. Sim. Então, se você mandar o cara responsável pela limpeza embora todo dia mais cedo, a produção vai atrapalhar, vai ter problema, vai ficar cheio de cavaco sua empresa, você não vai conseguir produzir nada direito. Olha só que excelentes analogias. Seu cientista. Não, na verdade, isso é a tarefa do divulgador científico, né, Átila? É. O cientista foge muito dessas metáforas, elas são meio ruins quando verdade, você estuda coisa hard. Verdade, verdade. Pra quem é ouvinte, é legal imaginar uma fábrica, mas o cérebro não é bem assim. É mais chato e bem mais complicado. A gente sonha todo dia, então já que tem essa consciência, significa que a gente está sonhando todo dia, só a gente só não lembra, só lembra de alguns, é isso? Isso. Na verdade, assim, psicologia cognitiva, a gente fala que... Pensa durante a sua vigília. Durante agora, né? O que a gente está fazendo agora. Existem três eus. Tem o que você faz, o que você acha que faz e o que os outros acham que você está fazendo. Só que esses três estão dentro da sua cabeça. Ah. É muito louco, né? Mas esses três estão dentro da sua cabeça. Como eu, assim? Eu estou fazendo. Então, quando você faz uma coisa, por exemplo, você está editando um podcast, faz de conta. Uhum. Quando você edita o podcast, tem várias atividades que são automáticas. Você não tá pensando sobre aquilo, mas você tá fazendo. Certo. Tem uma segunda entidade, que é aquela que observa aquilo que você tá fazendo. Então, imagina que você tá fazendo 20 coisas, só que tem uma segunda consciência que dá palpite sobre 5 dessas 20. E tem uma terceira que é, o que eu faço da minha vida, dado esse que eu estou fazendo isso? Negócio de consciência palpiteira que é foda. Consciência palpiteira. Esse peso na consciência, né? Só faltava essa. Você fazer as suas paradas e ainda ter uma consciência ficar dando palpite. Palpite o que tá era fazendo. Só o que faltava mesmo, cara. Pois é isso que acontece. No sono, você tem também essas três entidades. Uma entidade seria o seu próprio corpo, né? Então, por exemplo, o seu corpo produz melatonina, você não percebe, né? O seu córtex motor fica inibido, você não percebe. Isso é uma parte mais automática. A sua percepção do sono e tem a sua reflexão sobre a percepção. Então, o fato de você sonhar não quer dizer que você vai lembrar que tá sonhando, mas você sonha todo dia. Em alguns dias, você tem percepção de que você sonhou. Mas por quê? Porque passou pra consciência da vigília, é isso? Então, na verdade é porque assim, durante uma noite normal de sono, 7, 8 horas, você tem que ter 4 ciclos de sono. Aí o que é um ciclo de sono? Então você começa a dormir, aí o seu cérebro ele começa a lentificar o padrão de atividade dele, então ele vai lentificando, fase 1, 2, 3, aí ele entra no REM. Quando ele entra no REM, é a fase mais profunda, mas a atividade do cérebro tá mais rápida. Uhum. A atividade do cérebro durante o REM é muito parecida com a vigília mesmo, quando você tá acordado. Só que você tá sob efeito de melatonina, então você não tá andando, seu corpo que esse motor não tá funcionando. Literalmente. É, em algumas situações você mexe, é o caso do sonambulismo, é muito comum em adolescente isso acontecer. Aquele vídeo... Ah, mas aí não é aí tem outro nome, né? Que outro nome? Aquele... Porra, você que é médico não sabe, eu vou ter que te explicar. me explica, qual é a curiosidade, eu fico curioso. Que movimento do adolescente que engoma a cama. Aliás, dado que você falou isso, você tem ereções noturnas. Isso faz parte da consciência do sono também, né? É esperado que você... Então, só fechando, você tem a fase 1, 2, 3 e REM. Aí, quando você chega no REM, você tem um ciclo de sono fechado. Uhum. Aí, o que acontece depois desse ciclo? Você volta à fase 1 e repete o processo de novo. Então, você tem mais ou menos entre 3 e 4 ciclos de sono durante a noite. Tá? Isso é o esperado. Se você tiver entre 3 e 4 ciclos, você teve um sono de boa qualidade. Você acorda bem, acorda descansado e tal. Uhum. Se você acorda, por exemplo, você tá no... Imagina que são 7 da manhã. Você tá no sono REM. E aí você acorda porque o celular desperta. Você acordou no meio do REM. Logo, você acordou durante o sonho. Aí você lembra dele. Ah, é isso. Se você interromper o REM, aí você vai geralmente lembrar. Hein? Aí você lembra que você tava perdendo os dentes. Por isso que quando você tem um pesadelo e você acorda no meio do pesadelo, numa parte crítica, você acorda assustado e tal, não sei o quê, você tá lembrando do pesadelo justamente porque você tava no REM e ele foi interrompido. Isso, porque aconteceu alguma coisa e você despertou. Mas se você, por acaso, fechar o ciclo, acabou o REM, começa a ir pro ciclo mais leve e tal, aí tu vai acordar, tu não vai nem lembrar. Isso, geralmente é o que acontece, você não lembra. E aí, falando do engomar a cama... que o Azaghal comentou. Durante o REM também, tem uma fase importante que, por ação hormonal e tal, você, no caso dos homens, você tem uma ereção noturna. Isso é esperado. Então, por isso que todo dia você acorda com a barraca armada, sabe? É esperado, é normal e tal. Inclusive, eu não sou médico, eu sou psicólogo de formação, né? Uhum. Você tem vários casos, por exemplo, de disfunção erétil. Então, a pessoa tem um problema pra uma ereção, alguma coisa do tipo. Aí, e aí tem vários, tem várias causas. Bom, medite sobre isso depois. Mas aí você tem várias causas. Quando a causa é psicológica, a causa é puramente psicológica, uma boa forma de avaliar isso é pedir pra pessoa fazer um exame de sono. Porque se ela... Eu achei que você fosse falar do selinho. Eu já fiz exame de sono e não tinha esse tipo de... Você já fez polissonografia, então? Você já foi dormir? Já. Polissonografia e dormir são duas coisas completamente diferentes. Você dorme mal pra cacete, é verdade. É sempre mal. Você dorme muito mal. Mas você dorme o suficiente pra pegar o exame. Só que assim, se você fosse por... Sei lá, seu médico recomendasse que você foi por conta de indicação de teste de disfunção erétil, alguma coisa... Ele vai botar eletrodo lá, é isso? Vai botar no vai botar no pequeno polegar. O pequeno polegar... O pequeno polegar vai ganhar um cintinho, né, de borracha. E aí, ao longo da noite, você consegue ver a dilatação do pequeno polegar ao longo que da beleza, noite. Beleza, olha aí. Não, mas tem um jeito caseiro, que é o botar... Você bota um... Tipo um selinho de papel, tipo aquele selo de maço de cigarro que vinha, sabe? Caraca, olha o Átila. É verdade. Não, é sério. Aí você coloca ele na base... Não, como é que é? Não. Como é que é? Você bota o quê? Um pedacinho de papel que rompe fácil. Coloca ele na base. E aí, se você acordar com ele rompido, é porque teve ereção durante a noite. Olha só. Só não coloque muito grande, né? Porque isso aí não dá tempo de... Né? Você não põe um pedaço muito grande. Não entendi nada, mas tudo bem. É muito apertado. Romper o selo. Ele caralho, pra onde esse papo tá indo? Aperta o negócio que pode romper se houver um engrossamento lá da... Não, porque ele vai crescer, não vai? Como ele vai crescer, ele vai dilatar o papel lá, a fita crepe e rompe. Nossa. O Átila tá falando de botar cigarro. É o tipo de massa de cigarro. Fita crepe fica melhor. Tá bom. É um outro teste. Tá certo. Tá bom, faça aí, vocês. Teste. Pode testar em casa, é divertido. Ninguém vai te achar doido por causa disso, não. Relaxa. Mas o sono, ele é justamente causado por essa consciência embaralhada, porque normalmente a gente sonha com coisas que estão relacionadas à nossa vida e tal, mas de uma forma toda bagunçada, né? Às vezes a gente sonha que tá no lugar que a gente morou antes e aquele lugar tá diferente e mora outra pessoa lá. Às vezes o cara sonha que tá sendo perseguido ou que não consegue sair do lugar. Tem mil tipos de diferentes sonhos. Ou sonha que tá tendo outra vida que não é você, ou que tá caindo, essas coisas, né? Ou que tá voando, que é muito maneiro, sim. O conteúdo do sonho, ele sempre reflete coisas que você vivenciou ou pensou nos dias anteriores. Certo. Só que quando você tá na consciência da vigília, acordado, e você, por exemplo, tá em processando informação, então você tá lendo coisas, números, cálculos, conversando com pessoas e tal, tem uma certa arquitetura cerebral para processar essa informação e você dá um output, uma resposta adequada, que é quando você toma uma decisão, conversa com alguém, atende o telefone, esse tipo de coisa. Quando você tá dormindo, não é que as suas áreas cerebrais funcionam mal, elas funcionam diferente. Uhum. Então, por exemplo, você pode pegar a base da teoria do Piaget, né, que é do desenvolvimento infantil. Crianças pequenas, assim, elas desenvolvem três habilidades básicas, que é a capacidade de estabelecer noção de causa, tempo e número. Por exemplo, toda vez que eu peço, vamos, nossos ouvintes, eu vou pedir pra vocês imaginarem uma árvore. Imagine uma árvore, tá, na sua cabeça. Com certeza essa árvore vai estar em algum lugar, mesmo se ela estiver flutuando em algum lugar. Se estiver flutuando, o cara já não tira a carteira de motorista. Tem que fazer tudo certinho no psicotécnico. Ela vai estar lá por alguma razão e ela vai ter coisas nessa árvore quantificáveis. Você vai conseguir quantificar quantos galhos ela tem, quantos frutos ela tem, coisas do tipo. Isso não é inato, isso é aprendido, é desenvolvido durante a infância. E você desenvolve a noção de tempo, causalidade e número durante a sua vigília, né? Durante a sua convivência, aprendizado, escola, enfim. Durante o sono, a relação entre tempo, espaço e causa e número se perde. Por isso que o sonho são tão malucos, porque as coisas perdem um sentido. Por exemplo, a noção física das coisas se perde, você perde noção de peso, noção de número mesmo, você flutua, de você força, cai. De distância, né? Tudo. Todas essas habilidades que são desenvolvidas durante a vigília, você meio que perde a conexão entre elas durante o sono. E aí, por isso que os sonhos são malucos. Por isso que os sonhos são fantásticos e tal, né? Porque, na verdade, isso te liberta, né? Durante a vigília, você tem contato com o mundo físico e você é retroalimentado pelo mundo físico. Certo. As coisas têm um peso, as coisas têm uma distância. Durante o sono, não. não, você é retroalimentado por você mesmo. Ah. E aí você cria a sua própria regra física. Você é o seu próprio Einstein, sabe? Você cria suas próprias metáforas pra explicar as coisas. Por isso que os sonhos são tão caóticos. Entendi. E por isso que você não consegue correr e bater? Por exemplo, pra quem quiser tentar controlar um pouco os seus sonhos, uma estratégia legal, por exemplo, se você sonha que tá andando num lugar, né? Então você tá andando pra uma casa, sei lá, qualquer coisa. Um exercício pra você tentar fazer é olhar pra trás. Então imagina que você tá andando numa estrada e aí você olha pra trás. Quando você olha pra trás, provavelmente não vai ter nada, né? E aí é que você percebe que você tá sonhando. Caraca, aí é Twilight Zone. Nossa, tu já fez isso? Várias vezes. Caraca, cara, mas como é que você consegue treinar? Porque muitas vezes quando você tá sonhando, você meio que é um espectador, você não tem muito controle, né? Então, a ideia de sonho lúcido é você ganhar um pouco de controle sobre isso. Caraca, aí é Inception, aí não. Você olha pra trás e aí não renderizou atrás de você. Isso, olha isso. Pra que vai renderizar se você tá sonhando? Quando você tá andando na rua, a realidade existe pra além de você. Exato, exato. Mesmo que você não tá olhando, as suas costas existem. Mas quando você tá sonhando, não. Você não precisa. Caraca, que maluquice. É legal, né? Tem muitos sonhos que você fala assim, caraca, esse sonho foi muito real, que tem diferenças. Mas tem um, tipo assim, vamos dizer que já sonhei assim, que um parente tinha morrido. E era muito real. E você, quando acorda, você... Puta que pariu, ainda bem. Nossa, eu tava sonhando, meu. Que é um alívio, que é alívio, né? Às vezes não é alívio, não. Depende, né? Depende do sonho. Depende do parente. Tipo assim, por que que isso acontece? Por que que tem esse nível de sonho real que você realmente acredita que é toda a base do Matrix? Você fala, se você não pudesse acordar do sonho, como é que você ia saber a diferença da realidade e do mundo dos sonhos, né? Eu vou responder isso com outra pergunta. Durante o seu dia mesmo, quais são as coisas que aparentam ser mais reais durante o seu dia a dia? Por exemplo, imagina que você passou um dia. Aí no final do dia, fala, vou rememorar coisas que eu fiz. O que, que você acha que vai ganhar primazia das coisas que você vai lembrar durante o dia que passou? Não entendi bem a pergunta. Vamos lá. Você acordou de manhã, fez um dia... Deixa eu te perguntar como é que foi seu dia. O que, que você fez hoje? Tá, beleza. Aí você vai me falar várias coisas. Ok. Você podia ter falado várias coisas, mas você vai escolher falar algumas. A minha sogra não escolhe. Ela fala tudo. Ela fala, abri a gaveta, aí tinha pó. Aí eu fui, peguei o pano, tirei pó da gaveta. Ela conta cada segundo. Ela conta cada segundo que ela lembra. É, pois é. Isso é importante, né? Mas beleza, aí eu ia escolher alguns fatos mais importantes e tal e falar, né? Provavelmente você vai contar fatos que você vai lembrar que são emocionalmente mais relevantes. É, sim. Ok. Isso é o mesmo que acontece no sono. Então, quando você sonha que tem alguém morrendo, dado que você gosta do seu parente, senão você vai sentar, pegar pipoca e esperar o paciente morrer, ou a pessoa morrer, né? O parente. É, sim. Mas supondo que você tem um mínimo de apreço pelo parente, isso vai te dar uma reação emocional. Como certo. Essa reação emocional vai estar muito presente durante o sono, é isso que dá a sensação do que é real. Porque você tá atingindo uma emoção. É isso. Interessante. Em psicologia clássica, assim, é a diferença entre emoção e sentimento. Quando você, por exemplo, imagina que você tá andando na rua e abre uma porta e sai um cachorro enorme e começa a correr atrás de você. Uhum. Você vai ficar perguntando o que é isso? Você vai sair correndo, certo? Certo. Você nem pensa, você já sai correndo. Depois que você saiu correndo, você para e pensa, nossa, por que que eu fiz isso? Uhum. A emoção é a reação automática do seu corpo. Sim. Nossa, aconteceu alguma coisa. Então você já sai correndo, já foge. Você tá andando num beco escuro, você vê uma sombra. Nossa, e você já se assusta. Uhum. Você não se pergunta, por que que eu assustei? Você só vai perguntar depois. Então, a emoção é uma reação automática do seu corpo frente aos estímulos que acontecem. O sentimento é a criação de um significado sobre a emoção, entendeu? Então, que vem depois. Então, por exemplo, quando você tá dormindo e sonha com a morte de alguém, você se sente emocionado. Sim. Isso invade você, isso dá o senso de real. Sim. Depois que você acorda, nossa, era o parente, era fulano de tal, que alívio. Aí é o sentimento. Uhum. Então, sonhos que parecem mais reais são sonhos emocionalmente mais ativos pra você. Eles parecem mais próximos, porque eles são mais emocionantes. Sim, ativa a sua emoção e a memória também ajuda, né? A emoção ajuda a fixar a memória de qualquer coisa, mesmo sonhando, né? Provavelmente são sonhos que você vai lembrar mais. Sim. É o mesmo mecanismo durante a vigília? Veja que os mecanismos são parecidos. Os sonhos que você mais lembra durante as noites que você dormiu são esses emocionalmente mais ativos. É muito similar, por exemplo, ao fato de você lembrar durante a vigília o que, que você estava fazendo quando as torres gêmeas caíram. Sim. Você lembra o que você estava fazendo ali, né? Então foi algo emocionalmente muito grande. Sim. Você lembra do que está em volta. Sim. Então esse mesmo mecanismo que acontece durante a vigília acontece durante o sono. Entendi. É, interessante. Interessante. Faz sentido, Átila? Porque você tem um outro nerdologia sobre isso também. Caraca, que stalker, mano. Tá julgando o Átila direto aqui. Ele tá testando, né? Que testando, para. Isso sou eu, tá doido. Ele tá vendo se eu tô acordado. É que eu tô me sentindo muito sozinho, entendeu? Esse é um dos pontos legais e bons de a gente não lembrar o que a gente sonhou. Eu já cheguei a acordar uma vez chorando de raiva. Eu não sei o que, que eu tava sonhando. E esse é o ponto. Imagina se a gente misturasse o que a gente sonha com as memórias reais. Né? Você não saber se aquela pessoa fez o que ela fez, ou se aquilo aconteceu ou não aconteceu, porque você não lembra se isso aconteceu num sonho ou na vida real. E é isso que acontece, por exemplo, quando você fica privado de sono, assim, privado, dormir zero por muito tempo. Quando você fica privado, sei lá, 4, 5 dias, Um dos mecanismos do sono, assim, a gente chama de intrusão do REM. Então você tá, entre aspas, acordado e você simplesmente começa a sonhar, do nada. Você cai no REM direto. Uhum. É similar à noção de uma alucinação, porque a pessoa mistura. Imagina que ela está super privada de sono, mas ela tá em vigília, né, tentando fazer as coisas, e de repente o cérebro dela entra em REM automaticamente. Então ela começa a sonhar, então ela começa a ter alucinações. E isso já é um estágio muito grave da privação de sono. Eu vi uma vez um documentário que mostrava isso e a pessoa que ficou muito tempo lá se privando ficou na merda. É, eu acho que eu vi isso aí. Era um tipo. E ficou assim, na merda forever. É, sim, era um radialista americano. Ele fez alguma coisa pra caridade, não sei. Ele foi pra Times Square e ficou lá uma semana acordado. Não, as consequências são muito graves. E ele teve consequências pro resto da vida. Ele ficou. Primeiro, ele começou a ter alucinação. Sou acordado, de fato, durante o período. Alucinação acordada, quem nunca, vai? Dirigindo com sono? Direto. Não bata, não bata o carro. Os carros, que nem o Robert, né? Que os carros se transformam em caminhas na estrada. Assim. E aí ele ficou mal-humorado, claro, ficou irritadíssimo, xingava todo mundo e tal. Mas aí disseram que depois ele ficou assim pra sempre mal-humorado, sabe? Ficou fudidaço, não voltou ao normal. É verdade. Não, isso pode promover mudanças de fato estruturais no cérebro. E aí não tem volta. É, você falou que depois de 7 dias ele dormiu 24 horas seguidas. E aí depois, mas aí você não voltou. Ele desestruturou todo o cérebro. É. Não tem um mecanismo, não é tão compensatório assim. Por exemplo, aí uma pergunta pra vocês. Imagina que você ficou uma noite inteira sem dormir. Sei lá, foi pra balada, uma razão qualquer. E aí no outro dia você dormiu 12 horas. Uhum. É o suficiente pra compensar? Boa, depende. Depende da sua idade. Teve uma época que o meu final de semana começava sexta-feira e terminava só domingo. Não existia dormir nesse período. Isso. Mas aí como é que você ficava durante a semana? Ficava de boa. De verdade. Ficava de boa. Mas você era jovem. Eu era jovem. Jovem. Começava sexta-feira à noite e aí de manhã eu ia fazer meu curso de mecânica. Jogava sinuca, não dormia sábado, só ia dormir domingo à noite. Mas assim, eu ficava de boa. Hoje em dia, se eu ficar um dia sem dormir, eu fico na merda. Na merda total. Antigamente eu não ficava. Quando a gente editava Nerdcast e tal, era ruim, mas era possível. Hoje em dia é impossível. Quando eu fico sem dormir, hoje em dia, velho, quarentão, eu fico fudido, cara. É, isso mesmo. Não, fique feliz por isso. Fique feliz por isso. Na verdade, talvez você tenha ficado de boa. O ficar de boa não é o ficar bem. Né? Isso é importante. Talvez você nem lembre o quão ruim você ficou. Ah, amigo, eu tava 3 dias sem dormir na balada. Eu tava ruim por outros motivos. É, então. Uma falta de sono era nada perto do que eu tava ruim, cara. Guerra é foda. Então, mas estima-se, assim, que a cada noite de sono que você perde, você precisa de pelo menos 3 pra recuperar. Ah. Tô numa dívida eterna. Tô numa dívida que vai ser ruim de pagar pra caralho. Isso. A dívida externa é impagável já. Não, aí, né? Essa aí não dá pra pagar. Essa... E cobra juros. O sono cobra juros, Azaghal. Cobra juros mesmo. Quais são os principais problemas de privação, assim? Não, não privação extrema, mas sei lá. Todo dia você dorme 2 horas a menos do que você precisaria dormir. Isso, é. Você vai... Aí vai acumulando uns pouquinhos, né? Exato. Quais são as consequências disso, né? As consequências mais básicas, assim. Você vai ganhar peso, né? Boa. Porque o balanço da leptina e da grelina. Você ganha peso, a primeira coisa. De novo, você vai check. Você vai ter uma tomada de decisão mais impulsiva, então você vai ter uma predileção maior por alimento açucarado, doce, enfim. Check. O que vai retroalimentar o ganho de peso. Caso você faça exercício, então imagina, não, tudo bem, eu vou fazer exercício, aí você faz exercício 3 vezes por semana. O rendimento no exercício vai ser mais baixo, então se você fizer exercício de força, tipo puxar ferro, a regeneração muscular vai ser mais lenta, ou seja, você não, mesmo tomando suas marombas, não vai adiantar direito. Se você fizer treino de resistência, tipo correr bastante, você não vai ter um bom desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, é uma bosta, basicamente. Se você ficar por anos assim, por conta, principalmente em homens, por conta do ganho de peso, você vai ter apneia do sono. Aí, jovem, né? Check. Check. Aí vem o... É, acho que nós quatro devemos ter apneia do sono, eu acho. Não mais, não mais. Uhum. Ciência me salvou. Ah, a ciência te salvou. É, provavelmente deve ter diminuído bastante, mas a apneia do sono aparece a mais frequente, o que vai causar fragmentação do sono. Então mesmo que você durma mais horas, quando você tem apneia, você vai dormir mal, vai dormir menos. Aí entra num ciclo bizarro que vai levar à causa final, né, pra sua sobrevida, que é problema cardíaco. Isso, pressão alta, essas coisas, né? Isso, pressão alta, aumenta a chance de ataque cardíaco. E o que eu acho pior, que é a minha linha de pesquisa, aumenta a degeneração neural. Você começa a ter problema cognitivo. Fica mongol, é isso. Dá envelhecimento precoce, né? Isso. Mas então, eu tava preocupado... Morrer não é o problema é ficar mongol. Isso. Você vai ficar bem mal antes de morrer, viu? Meu médico mesmo falou, o problema não é morrer. Morrer é moleza, o problema é que quase ninguém morre. A maioria fica zoado, né? Exato. Zoado, né? Fica aí, fica na merda. É, eu antes de fazer a operação do estômago, eu tava com a apneia do sono gravíssima, e eu já reparava isso no meu dia a dia, porque acordava cansado todo dia, porque não estava esperando direito. Não só você, os seus vizinhos, inclusive. Eu roncava muito, exatamente. Era uma motosserra, mano. Quem tá cortando árvore aí de noite? E eu, tipo assim, eu sempre tive, sabe, minha memória nunca foi o meu forte, né? E eu comecei a pensar, será que isso tá piorando a minha capacidade cognitiva, minha memória e tal, etc? Foi uma das coisas que eu pensei assim, cara, eu tenho que operar. Eu tenho que operar porque eu não posso mais conviver com isso e eu preciso reverter isso rápido, né? Ainda não fez diferença, não. Não, né? Então, é isso que eu quero perguntar pro... A minha memória continua ainda, assim, se eu não operar... Sua memória é boa, prazer em conhecer. Boa. Memória do Alexandre, Dave. Eu sou a memória do Alexandre. Hein? Eu sou a sua memória. Prazer em conhecer. Muitas vezes. Mas eu tenho os aplicativos aqui que estão me ajudando. Mas então, como é que é essa relação da respiração com sono e capacidade cognitiva, memória, perda de memória, etc? Então, vamos falar um pouco de distúrbios do sono, né? O distúrbio de sono mais prevalente na população em geral no mundo é a apneia do sono. A prevalência de apneia do sono, ela varia conforme os países. A apneia do sono tem uma relação direta com obesidade. Se você é mais gordinho, você tem mais chance de ter apneia. E com sexo masculino. Homens têm uma prevalência maior de apneia do que mulheres. Mas apneia do sono significa você ter interrupções respiratórias durante o seu sono, certo? Isso. Então, por exemplo, imagine alguém dormindo e essa pessoa ronca. Ah, imagine alguém dormindo, é você que fica aí de stalker maluco. Ele fica vendo as pessoas dormir, essa é a pesquisa dele. Ué, eu faço polissonografia, eu tenho que ver as pessoas dormindo. Faz parte. Então imagina alguém dormindo. Quando a pessoa ronca, não necessariamente ela tem apneia. Certo, porque o ar tá passando. É. Né? Como o ar passa pela garganta, né? Você respira, inspira e expira. Quando você já respira com dificuldade, você tá roncando. E por que que você ronca, né? Porque a sua garganta é um tubo, basicamente, é um cilindro de tecido. E esse tecido, ele vai ficando mole. Isso, relaxa. Ele vai relaxando até um ponto em que ele colapa. Quando ele colapa é que ele fecha. Quando você tá roncando, é que na verdade ele tá mole, então ele vibra quando o ar passa e aí gera o som, né, do ronco. Quando ele já fica muito mole, ou você tá com um peso muito acima da média, ele fecha. Quando ele fecha, você para de roncar. Então você vê aquela pessoa que ronca igual um caminhão e de repente ela para, né, tem aquele engasgo. E é quando ela parou de respirar. Ela parou de respirar, aí passa alguns segundos, de repente ela volta de novo. Exato, exato. Que é quando o ar liberou de novo, né. Quer dizer, roncando aí ainda bem, né. É, roncando ainda bem. Então, roncar já é um sinal. E eu já acordei tossindo, sabe? Porque eu acordei no meio da apneia, entendeu? Isso. Eu parei, aí meu corpo, pum! Tu não tá respirando, filha da puta! Já acordei tossindo assim, no susto, o que que tá acontecendo? E eu vi que eu tava sem ar. Eu tava sem fôlego, entendeu? Isso acontece no começo da experiência com a apneia. Quando você começa a ter apneia, você dormindo fecha, colapa a garganta, e aí o seu pulmão, ele faz um reflexo respiratório de forçar, que é muito similar a um reflexo de quando você tá se afogando. Então, isso. Você literalmente se afoga dormindo. Uhum. É muito parecido. Você acorda assustado no começo, né? E você nem percebe que é porque você tá sem ar. Na consciência do sono, o que que acontece? Você tá tendo apneia, você começa a sonhar. E aí você começa a ter pesadelo. Então você começa a ter pesadelo de que você tá se afogando, que você tá correndo, que você tá fugindo. São tipos de sonhos muito comuns em pessoas que estão começando a ter apneia. E aí ela acorda no meio da noite achando que é por causa do pesadelo. Não, é por causa da apneia. E aí, assim, com o passar do tempo, conforme a pessoa vai ficando com a apneia, o corpo vai acostumando. Ela acorda, ela tem um despertar, só que ela não percebe que acordou. Então ela dorme logo depois, né? Quando a apneia já tá mais avançada. Então a pessoa tem o reflexo respiratório. Isso. Tem um micro despertar, só que depois ela volta. Então ela dorme a noite inteira, acha que dormiu bem porque dormiu muito, mas na verdade tá com sono de péssima qualidade, porque ela tem vários micro despertares durante a noite. É, essa era a minha vida. E é aquela pessoa que vai dormir qualquer hora, em qualquer lugar, né? Isso. E, inclusive, ela fala pra você, ah, você dorme bem? Nossa, eu durmo super bem, eu durmo em qualquer lugar. Inclusive no meio da reunião. Só pra você ter uma ideia, o diagnóstico de apneia, ele acontece quando você tem 5 eventos dessa colapamento da garganta por hora. Se você tiver pelo menos 5 eventos, você já tem apneia. Isso. Aí a apneia leve, moderada, a grave é quando tem mais de 30 movimentos, né? Fechamento de garganta por hora. Sabe quanto eu tinha? 90. Nossa. Então, o recorde do Instituto do Sono lá que eu vi é um cara que tinha 270. Nossa. Tu é merda, Jovem Nerd. Porra. Tu nem pra ser ruim é bom. Nem pra ser ruim é bom. O cara tava todo 90, vem. Porra, 200! O cara falou que 30 era gravíssimo, eu tinha 90. Fraquíssimo. Porra. Fraquíssimo. Não, mas esse cara com 200 de apneia, 200 e pouco, ele morreu em 3 meses depois do exame. Caralho. Já tava super grave. Caralho. Tava super grave. Não, ali já tava encomendando o caixão já, coitado, né? Pro Alexandre, você dá quanto tempo, assim? Não, já acabou. já reduziu, né? Não, então, aí o que acontece? Eu fiz a polissonografia, descobri isso, né? Eu sabia que eu tinha apneia sem diagnosticar, porque eu sabia a qualidade do meu sono. Aí quando eu diagnostiquei isso, a médica me sugeriu usar um CPAP, que é aquele Darth Vader, sabe? Meu pode... médico mandou usar isso também. Eu falei, eu prefiro morrer. Se fuder. Nem fudendo. Tu nem experimentou? Nem tentei. Caraca. Ah, nem tentei. Então. Não, não preciso, cara. Eu já venci isso. Eu usei, só que eu usei tipo duas semanas, era tipo um mês antes de operar. Eu usei durante esse tempo, né? Nossa, cara, como mudou. Nossa, foi incrível. Então, olha só, se você tá sofrendo aí, que você que é gordinho e tal, não sei o quê, primeiro, vale a pena fazer o exame pra você ver o grau de merda que você tá pra fazer alguma coisa. Vê se bate o recorde. Passa o recorde do Jovem Nerd. Cara, tipo assim, mas eu não vou conseguir dormir com esse negócio no nariz e tal, não sei o quê, cara. Eu também achei que eu nunca ia conseguir. Mas você dorme tão bem, você respirando, que vale, é muito melhor do que sem, entendeu? Pois é. E aí, o que acontece? Aí eu operei, aí comecei a emagrecer, e aí esse problema foi reduzindo, etc. Porque, né, justamente, no meu caso, eu não tenho um desvio que causa apneia normal. Porque até gente magra pode ter apneia por causa da fisiologia, né? O meu problema era que meu canal ali tava cheio de gordura e ele fechava muito rápido. Agora tá muito, muito melhor e a minha qualidade de sono melhorou. Agora, eu fiquei muitos anos com isso. Uhum. E eu quero saber o seguinte, os danos cognitivos que isso pode causar e se eles são reversíveis. Não, tu já era. Não tem reversão. Saber... Tu já ficou zoado, é isso. É isso que ele vai... Talvez ele não fale pra te poupar, mas é isso. Na real, é isso. Foi pro caralho. Fale. Me responda, quanto tempo você ficou com apneia sem tratar? Alguns anos. Alguns 10 anos? 5. 5 anos? É. Que 5? Que 5? Tá sendo bonzinho. A apneia é braba mesmo, uns 5. A apneia braba é 200, não chegou nem perto pra começar. Eu fui piorando, enquanto eu fui engordando, eu fui piorando. Então, nos últimos 5 anos, certamente ela teve no seu pior momento, né? Então, deixa eu explicar o mecanismo. Então, o que que acontece? Como a sua garganta fecha, você fica sem ar. Você tem dificuldade de expirar e inspirar. Aí, o que que acontece? O ar que fica dentro de você aumenta a quantidade de gás carbônico, né? Você não faz a troca gasosa adequadamente. Uhum. Conforme você vai tendo muitas apneias durante a noite, vai atrapalhando a alimentação de oxigênio pro seu cérebro. Então, seu cérebro recebe uma menor quantidade de oxigênio. Uhum. Isso atrapalha a função dos neurônios. E aí, ao longo do tempo, se você passa muitos anos com apneia sem tratamento, essa hipóxia, né? Hipóxia é falta de oxigênio no cérebro, vai levando a uma menor funcionalidade da atividade dos neurônios, que é a minha linha de pesquisa. Ou seja, criticou a vida inteira maconheiro e tá com o cérebro de maconheiro. Com o cérebro de apneico fudido. Um dos estudos que eu fiz, aqui em São Paulo mesmo, né, com uma amostra representativa de São Paulo, é exatamente esse. A gente pegou pessoas em 2007, trouxe elas pro laboratório, elas dormiram lá, e aí foi feito um teste de memória. Assim, elas não dormiram. Para com isso. Elas dormiram um pouco. Não, não dormiram. Não dormiram nada. Eu, quando fazia o meu, a enfermeira foi lá, dona Balbrica, foi lá, você tem que desligar o celular. Ah, é verdade, pra não dar problema de sinal. Não, pelo menos ela não foi ver se o eletrodo tá na sua perna, ela puxava a fita crepe e arrancava um teco de pele da sua perna. Pelo menos isso. Mas enfim, a gente pegou um grupo de pessoas, levou no Instituto do Sono, elas dormiram lá. Aí foi feito vários exames, sangue, enfim, e foi aplicado um teste de memória, né, nessas pessoas, em 2007. E aí, eu sabia, em 2007, quais pessoas tinham mais e menos apneia, quais pessoas foram melhor e pior no teste de memória. E aí a gente foi seguindo essas pessoas, até 2016. O Altair é um stalker, né? Bizarro. Eu stalkei todos vocês. Bizarro! A parada da epidemiologia, a gente fica stalkeando as pessoas. A parada da biologia é stalkear os bichos. O cara tá dormindo, aparece o Altair na janela, assim, dando noite de sono, olhando. Tá. Está dormindo bem. Traz um gorrinho pra você, né? E aí, a gente foi seguindo essas pessoas, né? Em 2016, elas fizeram o exame de novo, reavaliou os testes, tudo. E aí, eu sabia, em 2007, as pessoas que tinham apneia e não trataram. Durante esses 9 anos, elas não trataram a apneia. Então, eu dava pra saber, por exemplo, o quanto de déficit de memória as pessoas desenvolveram por conta da apneia sem tratamento. Uhum. E aí, tinha um grupo de pessoas que buscou tratamento, então, a perda de memória foi bem menor. E tinha um grupo de pessoas que não buscaram tratamento, a perda de memória foi maior. Porque qual que é o problema de estudar memória? A pessoa não lembra que lembra. Então não adianta perguntar pra ela, você lembra das coisas? Ela fala, claro que eu lembro. Ela não lembra, não, a pessoa não lembra do que ela não lembra. É exato, isso. Não tem como. A coisa que ela não lembra, não existe. É, pra ela não existe. Se ela não fez e não lembra, não existe. Exato. É, você e... perde o que é o normal de lembrar das coisas, né? Isso. Então, tem um gráfico lá, você consegue avaliar quanto tempo de apneia, pega pessoas com apneia grave, né? Mais de 30 eventos por hora. Quanto tempo de apneia grave você tem que ter sem tratamento para você começar a ter problemas de memória antes de perceber que tem. Uhum. Esse tempo é em torno de 8 anos. Mais ou menos entre 8 e 9 anos. Você ficou mudo, né? Não, eu tô pensando aqui. Não, eu quero perguntar, que eu não sei se eu entendi. Quanto tempo você... O cara tá em negação. Como que essas fases do negócio? Quanto tempo você anotar um problema de memória, que você tem um problema de memória, é isso? Se você ficar entre 8 e 10 anos sem tratamento, você vai ter um grau de degeneração de conectividade neural tão grande que mesmo que você use o CPAP depois, né, pra melhorar, não retorna a atividade neuronal. Você tem uma perda. Já era, Jovem Nerd. Tu ficou mongol, é isso. Uma do bom é que você não vai lembrar o que você perdeu. Não, mas porra, não, peraí, gente. Não, não tem peraí na mas vida. Mas você não volta, tipo assim... Não volta, você não pode, não volta. É porque memória não é assim... O que, que é você perder memória? É você não lembrar das coisas com facilidade, esse tipo de coisa? É isso? Então, a minha hipótese pra você, Jovem Nerd, eu acho que você não tem a memória que você gostaria de ter. Definitivamente não. Mas sabe o que você falou no começo, Alexandre? Ah. O que, que você falou no começo do Nerdcast? Eu quero dormir. Não, depois disso. Então, aí... Não, porra, tem que ser mais específico. Você tem que ser mais... Ah, se muito puder, bom. A palavra genérica, o que, que você falou também, pô? Não... Ó, eu recomendo fortemente, Alexandre, que você, sei lá, vá no neuropsicólogo, faça um teste de memória. É muito uma cara de Pokémon fudido dele aqui, tá demais. Tá valendo esse programa. Faz um teste de memória, porque aí você tira a prova dos 9, entendeu? Tipo, ah, eu acho que tenho memória ruim. Faz um teste de memória e vê se é ruim mesmo. É ruim, é ruim. Eu posso garantir pra vocês, é ruim. Eu convivo com essa merda o dia inteiro, é ruim. Ou talvez, por exemplo, eu tenho uma memória horrível pra nome. Eu não lembro o nome das pessoas, eu tenho um problema. Eu também. Então. Não, mas eu lembro. Não, mas é isso. Enfim, é tudo, é geral. Mas assim, sempre foi assim? Às vezes sempre piorou. Desde adolescente? De adolescente você era assim? Tá muito bom esse diagnóstico. Já tá muito live. Atrás, né? Diagnóstico live aqui tá maravilhoso. Não, eu sei que piorou com o tempo. Claro que piorou, mas eu não sei se eu já tinha essa predisposição. Enfim. É, talvez você só lembre do que é relevante. Não. Que é ser o Jovem Nerd, pronto. Que pariu. Nome e rosto, terrível. Eu olho a pessoa, e aí, cara, eu não sei. Quem somos é? Dois, eu tenho o mesmo problema. Eu não sei se o Atila tem esse problema também, porque ele vê, cara, muita gente. Eu já conversei com uma pessoa errada. mais de uma vez. Tá vendo? Tipo, encontro a pessoa no shopping, fico conversando um tempão, a Paloma aparece, e eu falo, mas essa daqui é fulana. Aí a fulana, não, Atila, eu sou outra pessoa. Já fiz isso também, com um tio meu. eu já meti uns loucos assim também. Eu acho que não é um problema só seu. Eu acho que você se cobra demais. Mas faça o teste de memória de qualquer jeito. Mas como é que é o teste de memória? Você fica fazendo aquele negócio de virar os quadradinhos, sei lá o quê? Não, tem vários tipos de memória, tem testes específicos, você pode ver um neuropsicólogo, depois eu até te indico alguma coisa. Tá, mas aí eu vou te perguntar, beleza, eu faço teste de memória e o cara fala assim, realmente sua memória é uma merda. E aí, o que, que eu posso fazer a respeito disso? Não, ele vai comparar seu resultado com a população, ele vai ver, você tá na média da população, então sua memória é ok. Não, mas ele se fala assim, sua memória é ruim, tem algum tratamento de memória? Existe isso? Ou não, perdeu memória, fodeu pra sempre. Eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com um problema pulmonar. Então, imagina que você fuma muito, tá? Você fuma muito. Conforme você vai fumando, você vai perdendo capacidade do pulmão, né? O pulmão vai perdendo capacidade, normal. Em casos graves, você tem uma doença que é o DPOC, uma falência pulmonar. Ah. Imagina que você fumou 20 anos e depois você para de fumar e começa a correr, nadar, ou seja, apesar de você ter tido uma perda da capacidade pulmonar, você consegue, o resto que tá ali, você consegue aumentar a capacidade dela fazendo exercício. Então, uma recomendação é, não dá pra saber categoricamente se você teve uma perda, assim, irreversível ou não. Mas vamos supor o pior caso, que é você ter tido uma perda irreversível. Uhum. O que, que você pode fazer? Estimular o resto. Então faça atividade física, durma melhor, bem, né, com mais tempo, e estimule o seu cérebro. Você vai tornar mais hábil a parte que sobrou. O que sobrou? Aproveita que sobrou aí, malandro. É, ué, é a estratégia mais conservadora que você tem, né? Aham, sim, com certeza. Lembrando que, só pra quem tiver dúvida, o CPAP, que é o tratamento mais indicado pra apneia, é uma mascarazinha que você põe no rosto e ela gera pressão de ar. Ela coloca ar na sua boca e nariz. Então ela não deixa a garganta fechar. Ela faz pressão positiva de ar. E além disso, ela tem uma aguinha, ela deixa bem, caso em dias mais secos, é bom. É, daí, esses que tem aguinha são mais caros, né? Vai depender do quanto o cara quer investir. Porque eu peguei emprestado do meu sogro quando eu usei, que ele já tinha comprado. Caraca, tu ficou tomando aguinha do sogro? Não, eu comprei o tubo, tudo novo, mas o aparelho em si era dele. Mas assim, a fisioterapeuta falou que esses mais modernos, que tem aguinha, que regula automaticamente quanto de pressão você tá precisando naquele momento, isso pode custar até R$4.000. É caro. É, o que é você caro. Tá pagando pela sua memória. Mas válido, tipo, porra, financia essa porra aí em 12 vezes e sei lá, ou em 24 e tal, mas vale, o seu sono vale, entendeu? Não, tem algumas estratégias. Uma delas é você pode alugar. Pode alugar, exatamente. Ou você pode, na sua cidade, se tiver uma clínica de sono, alguma coisa do tipo, provavelmente eles vão estar fazendo alguma pesquisa acadêmica. Participe da pesquisa como voluntário, porque em muitos tipos, né, de pesquisa, você ganha o CPAP. Ah, legal. Pode ganhar, dependendo do tipo de pesquisa, você pode ganhar, ou ganhar, sei lá, um ano de aluguel. Então, vale a pena. Mas perder peso também ajuda, tudo isso ajuda, né? É, ah, implica em tudo. Aliás, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, mas nós somos o único animal que tem apneia. Ah, é? Os outros simplesmente morrem. Os outros não têm. Com exceção de seleção artificial, né? Você pega um pug, aqueles cachorros com a cara batida, aqueles têm apneia, eles já vivem com apneia, né? Bulldog, essas coisas. Isso. É, mas aí por seleção artificial, né? Você joga um pug na floresta, o bicho não dura meia hora. Não, é. A natureza não fez isso, só com a gente. É, só a gente que faz o ato. Mas nós, nenhum outro animal, galinha, cachorro, gato, tem apneia. Então por que que a gente tem apneia, né? Porque a nossa estrutura fonadora, ela é mais pra cima, né? Do que outros animais. Como assim? O tamanho da nossa garganta é relativamente grande, proporcionalmente grande, em relação a outros animais. Por exemplo, um chimpanzé. Um chimpanzé não consegue falar, né? Ele só emite sons. Isso. Porque a estrutura de vocalização dele não é tão desenvolvida quanto a nossa pra falar. Certo. A gente teve a apneia como um problema de uma adaptação. A gente tem uma adaptação biológica pra poder falar, a linguagem tem uma grande vantagem adaptativa, mas tem um coproduto. É sério? É por causa da fala? Por causa da linguagem, da fala. Então, o Atila pode explicar isso bem melhor que eu, né? Então, você nasce, você não vai ter apneia até uns 30 anos, mais ou menos, 25, 30 anos. Raramente você tem apneia. Mas até lá, você já se reproduziu. Então, a seleção natural não tá nem aí pra você. Você já se reproduziu, aí você pode ter apneia e morrer. Já foi útil, né? Já foi útil. Caraca! Tem uma outra coisa que é, a gente mudou o hábito de comida, de uma série de coisas, né? Então, a gente mastiga menos, a gente usa menos os músculos da boca, da garganta, da maxila. É. Isso já pode te fazer falta, sabe? Uhum. É uma coisa que acontece só com a gente, é ter, por exemplo, a língua maior do que a boca. Pode ser uma consequência da gente não passar a infância mastigando e não ter uma mandíbula maior. Exato. E aí, por isso, a gente vai ter problema de dentição, dente do siso que pega e nunca pegava na natureza. Uhum. E o problema de apneia mais pra frente. São coprodutos de algo que é adaptativo, tem o lado bom e o lado ruim, né? O ônus e o bônus. A luz elétrica ferrou com o sono da humanidade? Sim. Simples, né? Sim. Sim. É mais o trabalho, mais a lógica do trabalho, né? Mais a luz artificial, sim. Quando eu era moleque, jovem Azaghal, as pessoas dormiam mais cedo. Como a gente sabe disso? Porque a TV acabava a programação dela cedo. É verdade. Isso, acabava lá pra meia-noite, não era? Meia-noite é cedo. Ah. Meia-noite era xepa, amigo. Meia-noite passava satélite do SBT soltando raio no Brasil. Caraca! Nossa, que, verdade! Que flashback! A Globo passava a programação do dia seguinte. É. Tá hora, 7 horas. Tá, bom dia, Brasil. 8 horas. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. E aí, depois de um tempo, essa programação foi esticando, foi cada vez indo mais tarde. Antes era mais tarde só no final de semana. Depois, durante a semana, começou a ter sessões mais tarde e agora é 24 horas. Aí, e você percebe que as pessoas ficam mais acordadas realmente. Verdade. É isso tudo antes de internet que você tá falando. Tá falando na época antes de ter o celular na cama. Antes de ter celular caído na sua cara. Agora, assim, óbvio, né? A luz elétrica e a lógica do trabalho fez a gente ficar acordado até mais tarde, como se tivesse dia, né? Basicamente. E alterou, né, nossos horários de sono. Porque antigamente, cara, o sol se... Na natureza, assim, o sol... Quem mora em zona rural ainda vive esse ritmo. Sim, sol se põe e vai dormir. Acorda com o sol nascendo. Então, agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Você acha que durante toda a nossa história... Assim, pega a história do Homo sapiens, mas não a história evolutiva. Pega a história histórica. A partir da escrita, vai, 6 mil anos atrás pra cá. Você acha que a gente sempre dormiu um período só? Por exemplo, eu vou dormir 8 horas. Você dorme 8 horas de uma tacada só? Você acha que sempre foi assim? Agora você perguntou. Faz sentido. Agora você perguntou, eu ia falar que sim. Mas tipo, porque faz sentido porque é o período da noite, né? Mas eu acho que não, porque tinha ameaças externas, né, amigão? Isso, mas pensa pelo comentário de você viver num ambiente rural. Tipo, 7 da noite era, já ficava escuro. Já não tinha luz, né? Já ficava escuro, num breu só. Então as pessoas dormiam das 7 da noite às 7 da manhã, 6 da manhã, 5. Elas dormiam numa tacada só? Eu imaginaria que sim. Aí você vai nos recursos históricos, né, e na antropologia. Nós somos organismos bifásicos. A gente dorme em duas partes, né? Assim, a estrutura básica do nosso sono, ela é em duas fases. Se você pega antes da Revolução Industrial, os relatos que você tinha era assim, as pessoas chegavam às 7 da noite, elas dormiam até às 10, mais ou menos, aí elas acordavam às 10, ficava acordado até meia-noite, ficava 2 horas ali, depois dormia da meia-noite às 5. Caraca! Ela dormia em duas partes. Inclusive, se você pegar bíblias do século 10, 11, não estava na Bíblia propriamente, mas tinham relatos de sermões, né, que os padres faziam, que eles recomendavam que a melhor época pra ter filho, ou seja, pra dar a bimbadinha, era nesse período entre as 10 e a meia-noite. Olha só. É, a fornicação era permitida naquele período, fora daquilo não. Caraca. É, então a gente tem uma tendência a ter duas fases. Acho que tem bastante gente que acorda no meio da noite pra ir tomar uma água, pra ir no banheiro, coisa assim, mas a tendência é achar que o sono foi interrompido e não saber que esse era o normal, né? Exatamente, Átila. E por isso que a gente tem dois picos de melatonina, né? Tem o pico das 10 da noite, depois tem o pico 1:30, 2 da manhã, né? Então às vezes o cara acordava depois desse ciclo, aí daqui a pouco entrava de novo a melatonina e dormia de novo. Isso. Então uma recomendação pra essas pessoas que acordam uma vez no meio da noite pra fazer xixi, sei lá, qualquer coisa, não é insônia, tá? Acaba sendo insônia. Primeiro, não é insônia. É, não é. É até mais esperado. Mas aí, assim, não é bom o cara chegar e se estimular com internet, celular, cacete, né? O grande problema hoje do uso de telas e coisas assim é porque isso não induz o sono. Então se você fica vendo o celular pra dormir, por exemplo, o seu olho tá vendo a luz do celular. Então isso não estimula o núcleo supraquiasmático, a melatonina e tudo mais. Nem se você botar naquele amarelinho lá da noturno. Ótima observação. Tem alguns aplicativos, principalmente para tela de computador. Um deles chama iLux, i.lux, que ele de fato, você coloca o horário onde você tá, ele vai deixando mais amarelo ao longo da noite. Insuportável. Insuportável. Insuportável. Então, mas isso caralho, cara, parece que o seu celular tá estragado. Todo dia o seu celular vai estragando. Não, o que é? É super útil. É super importante. Mas olha só, tem ciência aí, isso? Tem, ou não? Tem artigos publicados. Funciona. Tem artigo publicado. Porque funciona esse assim. Funciona, é super útil. Não substitui você não estar olhando pra tela, que é melhor. Vai ler um livro, vagabundo. Vai ler um livro. Mas tem uma faixa de luz azul que ela só acontece durante o dia. Como assim, a faixa de luz azul? É, né, o espectro azul é tipo luz do sol. Então mesmo quando a gente tinha luz de vela ou outras luzes noturnas, a gente, sei lá, tocha ou fogo, coisa assim, a gente não estimulava esse tipo de luz. Só a luz do sol até, sei lá, 100 anos atrás. Mas aí, lâmpada incandescente nem tanto, mas principalmente com lâmpada fluorescente, com LCD, LED e as luzes mais modernas que a gente tem, você tá dando um sinal de luz que é muito típico do dia, assim. Então isso acaba com a produção de melatonina e com todo o resto do ciclo biológico. Porque uma das coisas que a gente usa pra escolher quando fazer a melatonina é quando tem a luz do dia. Ou quando fazer ou não fazer, né? Exatamente. Você já viu que é a receita pra dar ruim, né? Que a nossa sociedade tem tudo pra dar ruim no sono, né? Exato, né? Pode ser xaropice minha, mas uma coisa que eu tentei fazer aqui em casa é colocar a lampadinha incandescente, amarelada, pra, sei lá, depois das 10 da noite, são só essas que deixam acesa. Não que eu vá dormir cedo, mas... Não, ajuda. Por exemplo, eu sou vespertino, no meu computador eu coloco esse aplicativo que deixa a tela mais amarelada, realmente fica com menos vista cansada e tal. E quando eu vou dormir, logo depois, o sono induz mais rápido. Pega no sono mais rápido. No celular, no tablet, hoje em dia tem a funçãozinha noturna ali. Deixa eu te perguntar uma coisa que muita gente pode se identificar. Às vezes a pessoa fala assim pra você, poxa, vai dormir cedo hoje, vai dormir, tipo assim, ó, vai dormir agora, né? Tipo assim, eu, pra mim não existe isso. Tipo assim, ô, então acho que eu vou dormir. Aí deito na cama, apago a luz, olho branco dos Simpsons, sabe qual é? No escuro, sabe qual é quando os Simpsons estão de olho aberto no escuro? E não adianta, não tem essa, tipo assim, eu vou, acho que eu vou dormir agora, entendeu? Nem quando tinha apneia? Não, eu realmente só ia dormir, tipo assim, cara, só vou dormir quando o meu corpo começa a dizer, puta, vai dormir. Mas tem gente que fala assim, eu acho que eu vou dormir então. E aí consegue dormir. Isso é algo treinável, depende muito da pessoa ser vespertina ou não e tal? O que você já viu nas suas pesquisas sobre isso? Então, tem variações individuais. Tem pessoas que têm mais facilidade de pegar no sono, outras menos. Uhum. Isso é uma variação genética, idiossincrática mesmo, mas tem algumas coisas que podem ajudar que chamam higiene do sono. Às vezes a pessoa quer dormir, tipo, eu vou dormir agora, tá bom. Às vezes você tem que dormir agora, porque amanhã tem que acordar cedo, que tem reunião, que tem viagem, que tem não sei o que, então eu tenho que dormir agora pra ter uma noite de sono completa. Mas aí o que acontece? Comigo sempre acontecia. Eu criava uma ansiedade de ter que dormir, sabe qual é? Porque ter que dormir não é querer dormir. Exatamente. Aí eu tenho que dormir, aí justamente porque eu tinha que dormir, criava ansiedade, aí eu não dormia, e aí piorava, entendeu? Ter uma hora pra acordar assim cedo, piorava, e acabando de dormir mais tarde por causa da ansiedade. Pois é, porque você tem que se preparar pro sono. Uhum. Não é uma preparação terrível que você vai fazer, tipo, não é uma mudança comportamental bizarra. Mas é uma preparação, tipo, em vez de você pensar, eu tenho que dormir às 11, sendo que você pensou que você precisa dormir às 10h59, você não vai dormir, não tem jeito. Uhum. Mas se você já souber, por exemplo, no começo do dia ou no meio da tarde, eu tenho que dormir hoje às 11 porque eu saio cedo amanhã, você faz uma preparação. Então, o que, que seria essa preparação? Quando uma hora e meia antes, você diminui as luzes de casa, você se planeja pra jantar, por exemplo, entre uma hora e meia e duas horas antes do horário que você quer dormir, uhum. Fechar a janela, deixar a cama já preparada pra você deitar. Tipo, terminar as suas tarefas mesmo. Pelo menos meia hora antes do horário que você planeja dormir, já ter tudo pronto. E menos estímulos eletrônicos, essas coisas. Aí você chega, lê um livro, sei lá, pra quem gosta de ler livro, ouve um audiolivro, alguma coisa assim. Ou seja, você tá fazendo um planejamento pra isso. Por isso que eu recomendo, coloque o despertador pra hora que você vai dormir, não a hora que você vai acordar. Sim. E aí você faz essa preparação antes. Mas você disse que você ter uma hora de dormir constante, frequente, é mais importante do que ter uma hora de acordar constante, frequente. Ou seja, mesmo, e aí você disse uma vez, mesmo se você dorme no meio da madrugada, se você vai dormir às 4 da manhã, é melhor que você vai dormir sempre às 4 da manhã do que ir dormir menos até num dia ou outro, do que você dormir um dia às 4, um dia às 3, um dia às 5, um dia meia-noite. Sim, é melhor. É melhor. É, se você tiver uma rotina de começo do sono, você até pode ficar um pouquinho privado, entendeu? Os malefícios são mais leves, né? Do que se você dormir horas diferentes em horários diferentes do dia. Aham, uhum, aham. Uhum. Então, o mais importante é a hora que você começa, sabe? E aí você vê, eu faço uma aposta, vocês podem fazer isso. Se eu brigue, é que uma semana é muito pouco, mas se eu brigue 15 dias, sabe? Duas semanas. Se eu brigue duas semanas, a dormir no mesmo horário. Certo, pega aquele horário médio. É, coloca no despertador, tipo, eu vou dormir tal horário, mas aí você se prepara antes. Falou, meia hora antes, escovar o dente, fazer as coisas lá, deito e durmo. Veja se a sua qualidade de vida não melhora. Olha aí, interessante, hein? Teste. Bom teste. Tem um aplicativo bem legal que eu usava, que é o Sleep Cycle. Ah, sim. Bota ele do lado do travesseiro ali e acompanha. Então, eu não acreditava nesse aplicativo. Ele... Eu falei, não é possível, cara. Não é possível que ele ameaça. Mas explica aí. Assim, eu usava ele mais pra medir horas de sono mesmo. Pra medir quanto tempo eu tava dormindo. Porque eu geralmente durmo bem rápido depois que eu deito. Então, era... Mesmo que ele tivesse meio errado pra hora que eu deitei ou coisa assim, era bem fácil de medir a hora de sono. Enquanto eu acompanhava o peso e as horas dormidas, era nítido. Se eu dormisse 8 horas, perdia ou mantinha. Se eu dormisse menos, eu engordava. O melhor jeito é usar o método científico. Faça experimentos, colete dados e analise os resultados depois. Não tem jeito. Mas como é que esse Sleep Cycle sabe que você tá dormindo? Porque ele vê a sua taxa de movimento. Então, imagina, você tá deitado na cama, você coloca o celular do lado. Mas ele tem que estar na cama. Ele tem que estar embaixo, do lado do travesseiro, alguma alguma coisa assim. Porque ele vai usar lá os acessórios. Tira o revólver e bota o celular, é isso. Isso. Porque ele usa os acelerômetros pra medir a sua movimentação, é isso? Isso. Então é esperado que na fase 1, 2 e 3 você se mexa um pouco mais. Então ele capta esse movimento, e aí quando você tá no REM, você vai ficar mais estável, né? Mais imóvel. Então, ele, na verdade, ele conta o número de horas que você dormiu, a quantidade de tempo que você passou parado, e aí ele chama isso de REM, e a quantidade que você passou se mexendo um pouco. Uhum. E aí depois ele só posta isso no Facebook, avisa os seus familiares e tá tudo tranquilo. Isso. E aí o Facebook usa isso contra você, pra fazer você dormir menos ainda. E o tumor no cérebro que você vai arranjar ficar dormindo colado do celular? Não precisa, põe no seu pé, então. Qualquer lugar da cama vale. Deixa eu perguntar sobre power nap. Isso é um conceito que eu aprendi, acho que foi com o Marco Gomes, ele falou, você tem que fazer um power nap, cara, durante a tarde. Que é o seguinte, você tá privado de sono, você tá tendo o seu dia e você tá com sono. Se você conseguir encostar, nem que seja 10 minutos, dá uma cochiladinha de 10 minutos, você dá uma recarregada na bateria poderosa. E eles chamam isso de power nap. Então, o princípio por trás do power nap, ou da siesta, que é a mesma ideia, é relacionado com essa ideia de que a gente é bifásico. A gente tem dois períodos de sono. Sabe? Certo. Pela lógica do trabalho e pelo horário, né? Você nunca vai conseguir dormir 10 da noite todo dia. Por mais bem intencionado que você seja, uma vida na cidade impossibilita isso, né? Então, uma forma de tentar remediar esse problema é, durante a noite você dorme um período inteiro, né? 6, 7, 8 horas à noite. Se você dormir um pouco menos, tipo 6 e meia horas ou 7, né? Que é menos do que você precisaria. Eles recomenda-se que durante a tarde, logo depois do almoço, você durma um pouquinho, tire um cochilo. Esse cochilo tem benefício sim, tá? Ele serve como uma pequena compensação frente à perda que você tem durante a noite. Certo. E é uma compensação local. Então, por exemplo, eu dormi uma hora a menos ou duas horas a menos do que eu gostaria. Você tem a compensação logo no outro dia, tirando essa siesta, né? Você tem a compensação logo no outro dia. Então não fica acumulando. Você não precisa ficar três noites pra acumular, reverter a noite mal dormida de um dia. Ah, mas mesmo que você durma 10 minutinhos só? 15 minutos? Isso. Os estudos que a gente tem desse sono durante a tarde é que se você dormir uma hora ou mais, é ruim. Ah. Você não pode dormir muito. Por quê? Se você dormir muito, o seu cérebro vai querer fazer um ciclo de sono, então ele vai querer mudar a fase de sono para aquele horário. Certo. Entendeu? Então, a ideia é você dormir no máximo meia hora. Uhum. Se você faz uma meia hora à tarde e dorme 6, 7 horas à noite, é o melhor. Os ibéricos são sábios, jovem, né? Isso, é, velho. Os mexicanos são. Tanto é que, por exemplo, você pega a população do México, ela tem um grau de obesidade alta. Então, similar quanto a do Brasil. Então, por exemplo, em São Paulo, os estudos epidemiológicos mostram que a prevalência de sobrepeso em São Paulo é quase 60%. 60% da população de São Paulo tem sobrepeso. Já tá nisso? Já tá nisso. Nossa. É um estudo do ano passado. Obesidade tá em torno de 30, 32%. Mas são valores similares a, por exemplo, o México. Né? Tem valores parecidos. Só que a qualidade do sono e a prevalência de apneia em São Paulo é mais alta do que na cidade do México. E uma das razões que eles estudam é por causa da siesta. Que eles fazem. A siesta dá uma compensada, entendeu? No problema da obesidade e no sono. Ah, tá. É melhor. Dá uma segurada, né? Nos problemas da obesidade sobre o sono. Quer dizer, eles estão comendo tanto quanto, mas estão pelo menos dormindo melhor. Estão dormindo com um pouco melhor, mais qualidade. Se eles perdessem peso, seria melhor ainda, mas melhor que nada. A recomendação aqui, inclusive para ganho de produtividade em empresa, é que as pessoas façam uma soneca depois do almoço. Caso elas queiram, né? Não é obrigatório. Na Nerd Bank tem uma rede. Tem que ter um sofazinho, alguma coisa. Então, eu não achei o outro pino. Onde é que tá o outro pino? Ah, cara, se você tá lesado do cérebro, eu não vou te ajudar com isso, não. Eu fiquei procurando outro pino outro dia lá, não achei. Tá lá. Onde tá? Eu só vi um pino da rede? Que a rede tá recolhida num pino só. Ah, não tem outro pino. Cadê tem, o outro pino? Tem. Eu não achei o outro pino, tá escondido o outro pino, gente. Tem vários países que tem uma prática, como prática profissional, inclusive tá no código de ética da empresa e tal, que é um cochilo depois do almoço. Os países que tem isso como regra em todas as empresas, inclusive você é processado, a empresa é processada se não oferece, é a Tailândia, a Coreia do Sul e o Japão. Então eles têm um costume mesmo, o cara dorme com a, tipo na escola, né? Você dorme com a cabeça na mesa. Uhum. Eles fazem, eles tiram esse cochilo. É, e melhora a produtividade. É, aí assim. Foda. Tem empresas que oferecem sofá, mas tem pessoas que preferem encostar ali na mesa e tirar um cochilo. Eu tinha que ir pro banheiro da TVE. Fechava ali o banheiro, dava encostada. O 3D me ensinou a posição, né, de dormir dentro do banheiro da TVE. Que trabalhava lá também. E tu dava encostada ali na botava o joelho na outra parede e tal, e aí dava pra dar um cochilinho. Eu dava meus power nap lá no banheiro. Dava pra segurar a cabeça, né? Dava, dava. Mas assim, eu não sei quanto é o meu ronco, né? Provavelmente as pessoas ouviam. Pode ser. O que que é o bocejo e por que que ele... Por que que ele contamina as pessoas? Então, por que que a gente boceja? É até uma pergunta de Naruhodo, perguntaram, já vou queimar o Naruhodo aqui. O bocejo, ele tem alguma... Ele é um reflexo, né? Ele é um reflexo. Assim, você consegue forçar, né? Você consegue, se você prestar atenção, assim, você consegue forçar o bocejo. Mas você tem que treinar um pouco. Mas ele tá associado ao sono, a você estar com sono, não? Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes, por exemplo, não generalize isso, tipo, não é pra você ser paranoico, tá? Mas tem pessoas que quando começam, não tão privadas de sono, tão ok, elas começam a bocejar muito, né? Isso é sinal de falência cardíaca. A pessoa vai ter um infarto. Nossa, mãe do céu. Caraca. É verdade. Aí é bom começar a tossir. É verdade. Tá ligado o negócio de tossir, né? Pra impedir o ataque cardíaco. Eu já ouvi essa história de ficar tossindo. Nossa, quantas vezes eu já tossi quando começou a doer o peito? Vê a profecia autorrealizadora da pessoa, né? Mas assim, o bocejo, ele é ligado ao sono, mas na verdade um mecanismo pelo qual ele aparece é pra você colocar mais ar pra dentro. E uma das hipóteses é pra você esfriar o seu cérebro. Ah, então é uma hipótese? Ninguém sabe ainda direito? Ninguém sabe porra nenhuma, cara. Essa é a graça da ciência. A graça da ciência não é você saber que você tá certo, mas saber o quão errado você tá. Porque os bichos bocejam. Vários bichos bocejam. Exato. Mas não necessariamente eles bocejam quando estão com sono. Ele boceja durante... Pega um gato, por exemplo, ele boceja durante o dia. Então, você vê um gato bocejando, ou um cachorro, não necessariamente ele vai dormir depois. Então, parece que é um mecanismo... A área ligada ao bocejo é meio não bem conhecida, mas é mais próximo do cerebelo. Fica na base do cérebro. E parece que uma grande função é fazer uma maior entrada de ar frio e diminuir a temperatura do cérebro, oxigenar ele mais. De ar frio... Olha só, porque você abre a boca, aquele bocão, entra bastante ar... É, uma sugestão, assim, tá, pra você tentar testar isso experimentalmente, nada numa piscina muito fria. Fica nadando numa piscina fria, e depois você, num dia não tão quente, né? E depois você sai da piscina, vê se você vai ficar querendo bocejar mais ou menos. Olha só. E depois você fica debaixo do sol, assim, fica debaixo do sol um tempo, e vê se aumenta a vontade de bocejar ou não. Tem alguns artigos feitos assim. Interessante. É, eles diminuem a temperatura da pessoa, ou aumentam, e vêm... Nos períodos, qual a probabilidade da pessoa bocejar. E ela boceja muito mais quando tá com calor. Mas assim, esse agora das outras pessoas é tipo uma coisa social. É um contágio social. Um contágio social, de você ver a pessoa bocejando e ter vontade também. É um reflexo, tem a ver com o neurônio espelho, né? Então é um reflexo. Você vê o outro bocejando, você se coloca no lugar dele e isso ativa essa vontade sem você perceber, né? E você nunca deve prender um bocejo. Igual um espirro, né? Você também. E a arte de bocejar com a boca fechada em reunião? Já fiz isso. Já Essa fiz é uma arte isso. muito útil. É uma arte, técnica muito útil. Você tem mas que é impossível ver. Fazer isso sem lacrimejar. tem o cara na reunião, o cara começa a chorar. Você sabe que o cara tá bocejando de boca fechada. Não, e o pior de tudo é que você acha, nossa, eu consegui fazer direitinho. E todo mundo sabe que você tá bocejando. A cara se contorcendo, né? Você com o olho vermelho, parece que fumou um quilo de maconha e tá lá. E fala, não consegui. Ninguém viu. É tipo a memória, só você sabe que você não sabe. Exato. Pô, maravilha. Vamos dormir? Caraca, jovem nerd, eu vou te falar. O quê? Cada um nas suas camas. O Nerdcast é de manhã, cara. Tem gente que escuta pra dormir, cara. É verdade. Vai dormir. Esse é o pior ouvinte, né? Exato, né, cara? Por que você tá ouvindo pra dormir? Eu não consigo entender o cara que escuta pra dormir. Que nada, você entra no sonho dele, você faz parte de toda a realidade subjetiva da pessoa. Que beleza. É mó bonito. É mó bonito. E aquele negócio de aprendizado enquanto você tá dormindo, ficar ouvindo... Você lembra disso? Isso é uma pseudociência do caralho, né? Ah, sim. Do 1406 lá, de se colocar, aprenda inglês dormindo. Dormindo. Isso... Coloca a fita cassete dormindo embaixo do travesseiro. Isso é bobagem. Então isso não existe. Você aprende coisas dormindo, claro, mas você não aprende conteúdos complexos, assim. Você não vai aprender álgebra diferencial dormindo. Você vai aprender o que o seu cérebro tá mandando ali. É, o que ele fez durante o dia. Exato. Você só vai tentar otimizar a informação, né? É, você pelo menos fixa mais, né? É, você fixa mais. Mas você não aprende coisas do zero, assim. Dormindo. Não, isso não funciona. Eu ia perguntar se tem dicas de sonho lúcido, de apneia e de sono você já deu, né? Do como deitar pra dormir melhor. Ah, de apneia é fácil, é só engordar. Guarda que você vai ter apneia. Dá uma dica de apneia aí. Ai, engorda! Pra você não ter apneia, é simples. Assim, são duas coisas. Fazer exercício melhora muito, diminui muito a probabilidade de desenvolver apneia, fazer exercício regularmente, e não comer muito. Assim, não deixar seu peso aumentar muito. Como eu falei anteriormente, os homens têm uma prevalência de apneia muito maior do que as mulheres. E não é por causa da obesidade. É, na verdade, porque os hormônios femininos, sobretudo o estrógeno, o estrógeno tem um monte de funções, mas ele preserva a estrutura da garganta por mais tempo. Então, as mulheres até a menopausa, elas têm muito menos apneia, muito menos, mesmo com o mesmo grau de obesidade. Depois da menopausa, não. Aí homem e mulher fica igual. Aí o risco de apneia é igual pros dois. Ah, entendi. Então, uma coisa pra evitar apneia é ser mulher, fazer exercício e comer bem, né? Não deixar o seu peso, o seu IMC aumentar muito. Ou seja, você não ajudou ninguém. Basicamente. É, tipo, não leve a vida bandida que você leve. É, basicamente isso. Não tem solução mágica e tal. Tanto é que tem até uma discussão grande em medicina do sono, que apneia é uma doença crônica, né? Uhum. Apneia não é uma doença curável, sabe? Porque ela é um coproduto de um processo evolutivo, que é a linguagem. Então, alguma época na sua vida, você vai ter apneia. Então, uhum. Você pode ter apneia com 70 anos, mas você vai ter apneia alguma hora. Uhum. Vai acontecer, não tem jeito. Na verdade, a gente deixa de chamar... Essa é uma discussão no campo, né? De pesquisa. Deixar de chamar a apneia de uma doença e começar a chamar de quadro, ou um estado. Uhum. Né? Você está num estado de vida que você está com apneia ou sem. Porque é algo parte da sua vida. É, mas o cara que nem eu, que gordou muito antes dos 40, já estava com apneia porque teve essas condições. Não foi uma coisa natural da própria coisa evolutiva. Foi uma coisa que eu piorei pelo meu estado físico. É isso. Isso, foi sua ontogenia. E aí, por isso, eu posso melhorar, como está acontecendo agora. Então, a apneia, na verdade, é um reflexo subjetivo de como você vive a sua vida. Então, você vai ter apneia algum dia na sua vida. Você vai ter isso antes ou depois, dependendo de como você leva a sua vida. Sim. Então, levar uma vida com um pouco mais de qualidade, comer melhor, e dormir melhor, e fazer exercício, você já evita os problemas decorrentes da apneia. E se você já tem, é bom tratar para você não ter uma exposição a isso a longo prazo e ter acne ao Jovem Nerd. Problemas cognitivos, principalmente. Problemas cognitivos, exatamente. Então, a prevalência de apneia em São Paulo é, né, em torno de 32%, é muito alta. Tem uhum. muita gente que não se trata uhum. de apneia. E o tratamento, ele é simples. Ele não é complicado, não precisa de remédio, não precisa de nada. Caso você tenha, por exemplo, um problema que não seja de peso ou não seja da garganta em si, por exemplo, você tem, sei lá, um problema de otorrino, sei lá, um problema na narina, um problema da conformidade do rosto. Tem gente, por exemplo, que usa aparelho ortodôntico e melhora. Você é um pug, isso, tem cara batida. Você usa aparelho, por exemplo, pode melhorar a apneia. Você faz operação de septo, pode melhorar a apneia. Aí é desculpa. Desculpa pra rinoplastia. Você pode fazer duas coisas com uma tacada só, não tem problema. É, sempre, né? Então, sobre como dormir melhor, sobre apneia, o que mais, Átila? Do sonho lúcido. Ah, do sonho lúcido. Recomendo também o Nerdologia sobre sonho lúcido, ficou muito legal. É verdade, eu gostei. E inclusive, a gente fez o Naruhodo sobre sonho lúcido, é um dos últimos que saiu. Olha, que muita gente pergunta. Tem algumas estratégias, uma delas é assim, imagina que você acorda todo dia 8 da manhã, aí você vai fazer um exercício assim, você vai acordar uma hora mais cedo, às 7, e durante a primeira meia hora, você vai se programar pra fazer uma atividade simples. Tipo, ler alguma coisa, nada que não faça exercício, nada assim. Você acorda uma hora mais cedo, levanta da cama, vai no banheiro, lê alguma coisinha, tal, durante meia hora. Aí depois, na última meia hora, você volta a dormir de novo. Provavelmente o sonho que você vai ter nessa última meia hora vai ser um sonho que você consiga controlar. Vai ser um sonho lúcido. Porque os sonhos lúcidos são muito comuns no final da noite. Então, esse é um treino legal, tá? Acorda uma hora mais cedo, fica meia hora acordado, depois tenta dormir de novo, você vai ver que provavelmente seu sonho vai ser lúcido. Você vai ter controle sobre ele. Uma outra dica é a dica do relógio. Então, antes de você dormir à noite, você pega um relógio que faz tic-tac, né, que tem aquele barulhinho, você fica olhando pra ele fazendo tic-tac e fica se perguntando. Parece coisa de gente doente, mas não é, tá? Só que você tem que fazer isso falando. Você não pode ficar pensando, você tem que ter o loop fonológico, você tem que ficar falando. Você pega tipo um despertador, ele fica lá, tic-tac, tic-tac. Você olha pra ele e fala assim, eu tô dormindo, eu tô acordado. Eu tô dormindo, eu tô acordado. Eu tô dormindo, eu tô acordado. É verdade. Fica fazendo isso. Fica uns 5 minutos fazendo isso. Eu tô dormindo, eu tô acordado. Tô dormindo, eu tô acordado. E aí você dorme. Para, põe o despertador lá, tal, dorme. Vai aumentar muito a chance de você ter um sonho lúcido. Caraca! Porque esse comportamento que você tem de tá dormindo, tá acordado, tá dormindo, tá acordado, você meio que pré-ativa a estrutura necessária para o desenvolvimento do sonho lúcido durante a noite. Isso é uma segunda estratégia. E a terceira estratégia é, antes de dormir, assim, depois que você fizer isso do tic-tac e do relógio, é você pensar em coisas que você gostaria de sonhar. Ah, eu quero sonhar que estou num campo. Comece pensando coisas simples. Uhum. Quero pensar que estou num campo, estou num castelo, numa casa, sei lá, você imagina a casa. Também vai aumentar a chance de você sonhar com isso e, dado que você sonha com isso, de controlar. O sonho lúcido na medicina do sono, ele é uma coisa muito recente. Os estudos ainda são muito recentes, principalmente porque a área médica não se incomodou muito, os psicólogos também não entendem muito de medicina e é uma área meio interdisciplinar. Ah, desculpa, só agora que a gente consegue medir o sono das pessoas pra ver que elas realmente estão mexendo o olho enquanto elas estão numa fase de sono, né? Pois é. Tem uns protocolos usando polissonografia de sonho lúcido muito legais, assim. Você coloca a polissonografia na pessoa e deixa ela dormindo. Aí você fica vendo no monitor. Quando ela entra em sono REM, se ela já foi bem treinada pra isso, você pede pra ela, assim, entra no sono REM, levanta o polegar ou o indicador e mexe. E aí você vê o cara no computador, você tá vendo, o cara tá em sono REM, ele abanando o dedo, né? Então isso mostra que ele teve controle sobre o sonho dele e ele tá mexendo o dedo pra você. E ele tá metendo a ideia na cabeça dos outros, porque essa porra é muito Inception pra mim. Mas tanto é que... Quando foi 2014? Em 2014 eu fui num congresso mundial de sono, né, que foi na Coreia do Sul, foi em Seul. E eu tava apresentando um trabalho, e na mesma mesa que eu, tinha um neurologista espanhol, que tava com um trabalho sensacional com sonho lúcido. O trabalho dele era o seguinte: ele era um neurologista e ele atendia pacientes com epilepsia. E especificamente um tipo de epilepsia que atacava o foco da epilepsia era o tálamo, que é uma área muito importante do cérebro para controle respiratório. Então, essas pessoas, algumas delas morriam de infarto ou de falência respiratória durante o sono, porque tinha uma epilepsia durante o sono, então ela não ficava se batendo, ela tinha uma parada respiratória, que é muito grave, né? Então tem que monitorar o sono e tal. E aí o que ele fazia com essas pessoas? Ele fazia um treinamento de sonho lúcido. Ele treinava as pessoas a controlar os próprios sonhos. E aí o que aconteceu? O foco da epilepsia sumiu. As pessoas se curaram da epilepsia. Caraca! Com o sonho lúcido. E aí ele fazia um estudo de EEG, né? De eletroencefalograma. E aí ele via que durante a noite, quando a pessoa controlava o sonho, tem áreas específicas, né? Com o sonho, áreas cerebrais. Só que quando a pessoa controla, tem uma intrusão, tem uma atividade cerebral do córtex pré-frontal, que é a área de julgamento, nessas áreas do sono. E aí, como o córtex pré-frontal tá ativado ali durante o sono, meio que inibia a ação dessa parte do tálamo. Aí a pessoa não tinha mais problema durante o sono e acabava com a epilepsia. Sensacional o trabalho. Ele fez um Inception na vida real. De verdade, ele fez um Inception na vida real. Sensacional, é um trabalho super preliminar ainda, o N é muito pequeno e tal, mas o espanhol pequeno lá... Quer dizer que são poucas pessoas testadas, né? Isso, porque pra você, ele tinha que fazer um protocolo de sonho lúcido de mais de um ano, né? Então, e a pessoa tinha que aderir, treinar. O tamanho de amostra dele era 5, 6 pessoas, né? Então, mas é super promissor. Você conseguir corrigir uma lesão cerebral ou um mau funcionamento com o controle do seu sonho é algo realmente revolucionário, que mostra a ação do comportamento na atividade neuronal. E se eu estiver indo pra Coreia e eu não quiser ficar zoado do fuso horário de lá? O que eu posso fazer pra não ter jet lag? Mole. Você vai ter. Pouco você vai ter. Não vai ter, não vai ter. Vai na minha. Agora não acredito em jet lag. Eu não tenho jet lag. Eu não tenho jet lag, não tenho dumping. O sono dele já é tão zoado que ele nem percebe, né? Átila, vai na minha. Entrou no avião, coloca o seu relógio no fuso da Coreia. O relógio pulsa, lá, bota tudo no sul da Coreia. Sua mente já vai começar a trabalhar no outro fuso, não vai ficar fazendo conversão o tempo inteiro. Ah, é? Será que no Brasil ainda é tal hora, né? Isso, cara. Eu faço isso direto. Eu entro no avião, eu boto o próximo... Antes de entrar no avião, não, que você pode perder o voo. Mas entrou no avião, já bota o horário do seu destino. Essa é uma boa... É a primeira estratégia. Por exemplo, você vai viajar pra um país, na Coreia do Sul lá, que sei lá, 12 horas na frente. Já começa a adequar o horário que você vai comer, e mesmo o horário do relógio, ao padrão do país. Já diminui muito o jet lag na chegada. Isso aí. O horário que você vai comer e o horário que você vai dormir já adequa pro lugar. Aí em 2 dias você já ajusta. O problema pior é a volta. 0 dias. Zero. E uma outra sugestão é você tomar melatonina mesmo. Você tomar a melatonina exógena, né, o hormônio, em média 1 hora e meia antes do horário que você planeja dormir. Eu tomei essa parada, não adiantou nada. Nada. Nada. Mesmo? Pra mim, a portuguesa tomou e desmaiou na hora. Puf. Sério? Eu tomei, não fez diferença nenhuma. Mas o que é isso? É tipo maracujina, essas porra? Não, é hormônio, né? É um hormônio. Você toma uma hora e meia antes do horário que você quer dormir, ele vai começar a induzir o sono. Mas aí, tipo assim, existe contraindicação? Você precisa de um médico te receitar isso? Ou você... Cara, é médico, tá receitando aqui no Nerdcast. Ele é médico, ele é psicólogo. Caralho! O quê? Ele mesmo falou, eu não sou médico. Eu sou médico mesmo. Ah, aqui no Brasil, ainda a venda não é permitida. Ah, estão, não, fazendo, estão fazendo trabalhos ainda pra validar, né, pela Anvisa. Ele é um hormônio. Então, como ele é um hormônio, ele não tem um efeito tão deletério a longo prazo e tal, porque é uma coisa que seu corpo produz. Ah. Nos Estados Unidos, em vários países, eles vendem a melatonina como um suplemento alimentar. Nossa. Então, você vai naquelas lojas de fitoterápico, essas coisas, você compra 500... Ah, tá. Pegaram uma escola que tava, uma creche que tava dando melatonina pras crianças, os caras tinham colocado melatonina na balinha de goma. Isso. Estavam fazendo as crianças cochilar de tarde. Aí sim. Aí as tias ficam jogando carteado enquanto os moleques ficam dormindo. Caraca. Então, um dos problemas da melatonina, assim, quando você é adulto, tem mais de 20, 25 anos, tudo bem. Mas quando você é muito criança, isso pode atrapalhar o desenvolvimento neural, né? Porque você vai dando a melatonina nos horários errados, atrapalha a liberação normal. Mas a melatonina dá aquele soninho gostoso? Aquele soninho, ou é aquele sono de draminha, aquele sono de droga? Não, ele induz. Então ele dá aquele soninho do início, aí você dorme. Uhum. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem insônia. Então você... A melatonina, ela é boa pra induzir o começo do sono. Então você começa a dormir. Se você tem insônia, sei lá, a melatonina tem uma ação de umas 2 horas. Você consegue dormir umas 2 horas. Só que depois, se você tem insônia, você acorda e não dorme mais. Uhum. Então a melatonina não é tão bom pra quem tem insônia. Mas pra quem tem jet lag, por exemplo, e quer mudar de fase, ele é muito bom. Pra pessoas que só querem induzir o sono mesmo, tem problemas pra iniciar o sono. A pessoa demora pra começar a dormir. Uhum. Mas depois que começa, vai bem. É uma boa indicação. É, essas são as principais indicações. Não é recomendado para adolescente, a menos em casos médicos, nem para criança por conta do desenvolvimento neuronal, né? Mas para adulto não tem muito problema. Mas no Brasil não tem, não é. Amigo, vai, qualquer viagem nos Estados Unidos, vai na CVS ou na Walgreens, tem pote, tem pote com 120. Você compra uma caixa, né? Porra, compra 2 potes. Não, compra 3 potes, mas cabe, aí abre 2 e bota dentro, sabe? Traz 1 pote 360. Acabou o seu problema. É, no Brasil ainda não vende, assim, de forma legal, mas estão fazendo os trabalhos lá, está nas pesquisas para lançar. Então esperamos que em 1 ano, no máximo 2, você já tenha a versão nacional. Pede pro teu amigo que vai para Miami. Compra 3 potes, abre 2, bota dentro de 1, traz como se fosse um só. Essa é a dica. Põe no potinho do Mentos, né? Compra Mentos, põe dentro. Compra 3 e põe 1 pote. Esse é outra dica pra melhorar o jet lag: vai de business. Ah, com certeza. Com certeza. Isso faz uma puta diferença. Com certeza. Se você tiver dinheiro, com certeza. Sai e volte de business, né? Mas vai melhorar o jet lag, vai melhorar a dignidade, a dicção, vai, tudo, memória, né? Tudo, né? Tudo maravilhoso. Tudo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.